Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvinte do Magicante. Tá começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje, somente hoje, nós vamos pegar nas nossas varinhas. Se você não tiver, pegue na varinha do seu coleguinha. Com, por favor, peça permissão antes. Ui, que susto. Porque hoje, papo é sério. Hoje, a gente vai descobrir que o ouvinte, ele pode ser a União Soviética e a Beyoncé. Porque ele pode ter inimigo, igual os Power Rangers. E como é que ele faz pra se defender? Porque hoje a gente vai falar sobre batalhas mágicas. Afinal de contas, como você pode atacar, como você pode se defender. E caso você não consiga, não te esteja entendendo, a gente pode ser um pouquinho esquizofrênico também. A gente vai descobrir até o final desse episódio. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, fazendo crochê, Marcos Keller. Saudações, meu querido. Eu quero dizer pra vocês, os ouvintes, que atrás de mim, nós temos aqui um equipamento de urgência pra quando o pau come. O kit vela preta de emergência ali atrás. Nossa. Pra quem não está vendo, é uma caixa de vidro quebre quando tem emergência, com uma vela preta e um fósforo Fiat Lux. Maravilhoso. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Diz aí, Andrei, o que você vai fazer? Fudeu, hein, cara? Eu não vou responder. Não vou cortar essas. Não tem como responder, velho. Não tem, não. E temos aqui essa voz feminina, nosso queridíssimo Rodrigo. Não, sacanagem. Lívia Andrade. Oi, gente. Tenho apenas 6 anos, não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas isso é na vida, né? Não é só nesse momento, né? Fato. Mas é preciso ressaltar às vezes. E hoje temos uma presença ilustre. A gente chamou aqui, galera, pessoas que são especialistas em tomar ataque mágico. É o nosso Júpiter da podosfera ocultista. Sabe por quê? Porque vocês filtram todos os malucos e escutam vocês e não escutam a gente. Faz bastante sentido. Verdade. Então a gente agradece muitíssimo esse serviço prestado à comunidade. Primeiramente, Edno Esquizo, nosso queridíssimo gelo, dê seu alô. Saudações, resistência. Estreou pra caralho falar isso pro Rodrigo. Tamo aí. Olha aí. E temos aqui ele, nosso galã. Olha aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Vignoli e a gente não é Golden Dawn, mas é tão polêmica quanto. Bonito. Olha aí, rapaz. E hoje a gente vai saber, afinal de contas, você está recebendo um ataque mágico? Você tem como se defender? Você é um esquizofrênico louco? Você vai saber logo depois de recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. A gente decidiu adiantar esse episódio por um motivo muito claro, que é essa necessidade, essa ânsia que a gente criou no episódio passado com o Avantir, falando sobre política nacional, falando sobre um monte de coisa. Foi um episódio muito catártico e muitos ouvintes, eles abraçaram a ideia. Inclusive, próximo da publicação desse podcast, rolou ali uma fala na ONU e eu vi que o pessoal tava bem agitado no Twitter, pessoas que eu inclusive nem conhecia. Tava todo mundo junto, fazendo um coletivão e cara, é isso, sabe? A gente tá aqui pra dar o isqueiro na mão de vocês e de resto, cara, vocês têm total a capacidade pra colocar fogo no parquinho que eu sei. Então por isso, a gente decidiu adiantar esse episódio que ia sair só lá pro final do ano, que ficou divertidíssimo, né? Um episódio com Vortex, um pouco caótico, devo acrescentar, principalmente pro final, com o gelo perdendo um pouco do controle de suas capacidades. E também gostaríamos de fazer um anúncio, né? Pra quem não sabe, ficou um pouco assustado, essa semana, né, da data de publicação desse episódio, o podcast Bifrost, ele sumiu do site. Você não pode encontrá-lo no feed, você não pode encontrá-lo mesmo baixando ou dando play no site. E é isso, a gente informa que o podcast saiu do catálogo do site, sabemos do enorme interesse com Runosofia de vocês, que ficaram bem animados com um monte de coisa, mas gostaria de salientar que a gente vai abordar esse assunto melhor e outros envolvendo cultura nórdica em um futuro bem próximo. A gente decidiu encerrar a parceria que tivemos durante um tempo com o Pablo Cussa e a gente gostaria de reiterar que os membros oficiais fixos do Magicando são eu, Andrei, Lívia Andrade, Vinícius Ferreira, que é o senhor e senhora Penumbra, Marcos Keller, Juliana Ponzi e Rodrigo Grolla. Lembrando também que nossos grupos oficiais são sempre grupos no Facebook. Pro Magicando é um grupo fechado, apenas para apoiadores. No Mundo Freak a gente tem um grupo fechado também para apoiadores e um aberto, né? Qualquer outro grupo, ele tem caráter não oficial, a gente não tá de olho, então tome o máximo de cuidado possível e sempre, gente, bom senso, tá bom? Não é só porque a pessoa é ouvinte do Magicando que ela compartilha do nosso bom senso ou do nosso caráter, né? Eu peço a compreensão, eu sei que é chato, sei que muita gente estava acompanhando e estudando, mas acreditem que esse foi o melhor para a comunidade. E é isso, não se preocupem e se mantenham ligados que 2019 vem com tudo e a gente vai ter muito mais coisa legal para fazer, vamos ter novos programas, vamos ter uma expansão do Magicando, eu tenho plena certeza disso e contamos com vocês. Olha aí, gente. Assim, a magia, ela é usada pra você fazer o pinto dos outros cair. Desde a aurora da humanidade, desde a aurora do tempo. E eu lembro, por exemplo, naquelas discussões, por exemplo, Pazuzu, hoje considerado demônio, né? Mas antigo deus sumério, se eu não me engano. Deus do leste, do oeste, do vento do oeste. Vento do oeste. No qual você rezava pra ele pra que a doença não chegue até você, a peste não chegue até você, mas chegue aos seus inimigos, né? Então fica esse... Vai ter que chegar em alguém que seja nos meus inimigos, né? Exatamente, exatamente. Então, desde que o mundo é mundo, tem uns pintos caindo aí por causa de magia, ou pelo menos é isso que as pessoas acreditam. Só que assim, no Magicando a gente tem uma questão que a gente tenta quebrar um pouco dessa paranoia que as pessoas têm sobre... E a gente recebe algumas mensagens. Nossa, Andrei, porque a pessoa já tá me chamando é porque ela tá realmente tá muito perdida. Nossa, Andrei, eu tenho absoluta certeza que fizeram um trabalho pra mim, fizeram uma amarração pra mim, estou recebendo um ataque mágico. O que eu faço? Tem essa nossa brincadeira, você não é o Power Ranger, você não tem inimigo, né? Ninguém se importa com você, que dirá gastar tempo e energia fazendo um trabalho. Você não vale a cera da vela preta, rapaz. Tá achando que é o quê, irmão? Se serve se nem toca. Pra Ebo de Kiumba. Jamais. Eu tenho uma frase assim, tipo, cara, primeiras coisas são da sua cabeça, né? Depois você para pra ver se, de repente, não é você que está fazendo aquilo consigo mesmo. Primeiro, você está inventando. Tudo coincidência. Segundo, aquilo você pode estar fazendo consigo mesmo. Terceiro, quem sabe, talvez alguém pode estar querendo seu mal. Isso não significa que essa pessoa está querendo seu mal, está fazendo alguma coisa ativamente. Aí você vai escalando aí. Exato. Como eu sempre digo. Lá no final, quem sabe, alguém pode estar querendo que seu pinto caia. É a última possibilidade. Mas é o que eu sempre falo. Você tem todo o potencial de fazer merda contra você mesmo. Não precisa dos outros. Perfeito. Nossa, exatamente. O ser humano gosta de se fuder. O homem é o lobo do próprio vontade de se fuder. Exatamente, exatamente. Bem, afinal de contas, vamos lá. Magia simples, né? A magia do cristão contemporâneo. Quero pedir amor, bênção pros meus inimigos. Não, bênção, também. Bênção pros meus inimigos, pros meus amigos. O cristão correto, tecnicamente, é esse cara, né? O cara sim. Da outra face. Né? Existe cristão correto? O cristão utópico deseja saúde aos seus inimigos para que eles vejam de pé a sua vitória. Não, isso é o devoto de São Jorge. Isso aí é coisa de Macumba. Não. Isso é exatamente. Isso aí é a Valesca Popozuda, cara. É São Jorge. Antes. Deixem no ombro pro recalque passar longe. É isso, cara. Sim. Aqui. São Jorge. Isso é São Jorge, que é o resquícios ainda do cristão correto. Agora eu tô imaginando São Jorge mandando. Santo protetor do desejo a todas as inimigas vida longa. Que imagem. Deixa eu tomar controle de volta desse podcast da minha vida também. Vamos conceituar então. Ataque mágico existe? Questão é se dá certo ou não. Existe? Talvez. Se você não achar que alguém vai te dar um Kamehameha, um Hadouken, tem ataque mágico. Ataque é qualquer coisa que você faz pra atingir alguém com uma finalidade não necessariamente destrutiva, mas pelo menos que não vai ser agradável. Eu tenho uma outra pergunta. Todo ataque mágico ativo Uhum. Tipo, a pessoa sabe que tá lá zicando a vida do outro, ou existe o ataque também passivo, que é a pessoa que só tá só mandando as bad vibes. Eu posso dar um exemplo prático. Recentemente eu mandei, direcionei bad vibes a uma pessoa que fez alguma coisa e eu não tinha certeza quem era essa pessoa. Podia ser duas pessoas. Uma dessas pessoas subitamente apareceu com a perna quebrada, perdeu o carro e perdeu o emprego na mesma semana. Descobriu. Descobriu. Legal, mas eu não fiz nada pra pessoa. Eu só falei, porra, eu quero que a pessoa que fez isso se foda muito. Sim. Mas você falou com vontade? Não, eu não quis fazer nada. Não, desejei o mal pra essa pessoa, mas não fiz nada. Você falou com muita vontade. Quero que essa pessoa se foda. Com PH, esse foda. Isso foda-se, então, tem um poder. Eu não considerei isso um ataque. Sim, porque você simplesmente devolveu uma energia que tava lá, né? Sei lá, eu penso que a gente... Aquilo que tá ali encontra o remetente na hora que o carteiro vem te entregar a carta na sua casa, você não aceita, né? Ele vai voltar pra central. Justo. Porque você não aceitou, ele não assinou. Que é outra coisa que o Vinícius odeia muito, que são os Correios. Compartilha. Tá tudo em Curitiba, né? Por isso é que lugar é desgraça. Exato. Ataque mágico, assédio dos Correios. Nossa. Mas é bacana isso aí, porque a gente precisa diferenciar, já que a gente vai falar de combate mágico, ataque mágico, que o ataque ele é intencional, ele é direcional e tem vontade. É um bagulho que você não mata ninguém dando um tiro sem querer. É, pode matar, chama bala perdida. Mas a bala perdida, alguém disparou ela, tá ligado? Eu acho. Tá, okay. Eu acho. Mas não foi direcionado. Não foi. Esse que é o problema, porque, por exemplo, vamos supor, Keller, companheiro professor aí e tal, sabe como que é a escola. A molecada se faz mal sem intenção de se fazer mal só pelo convívio delas. Porra, eles são bons nisso, hein? Eles são, cara. Caralho. Mano, praga de aluno em cu de professor é um negócio que pega muito, cara. No meu não, mas é o oposto. Cara, mas aí é essa parada. Você pode fazer mal a alguém, né? Ter uma postura danosa, nociva. É que, sei lá, o ataque, ele me parece muito mais uma coisa que você faz intencionalmente e com foco, tá ligado? É tipo artes marciais. Você pode dar um soco em alguém se você querer? Você pode esbarrar, pode ter contato físico. Agora um soco... É, um soco tipo bem que eu vou fazer agora no Kelly, que é muito sem querer que eu vou dar um socão na boca dele agora. Meu Deus. Eu penso que tem as duas coisas. Tem tanto assim, você não fazer um ataque mágico, mas você ter a intenção e aquela intenção reverberar e chegar na pessoa de alguma forma, ou se a pessoa tiver, né, uma sensibilidade, ela perceber aquilo dali, ela sentir aquilo dali, quanto no sentido de, tipo assim, da pessoa nem saber que ela tem intenções ruins para com o outro. Às vezes, sei lá, o mal do brasileiro, e acho que do ser humano de uma forma geral, é achar que os outros têm inveja dela. Crítica, né? Social foda. Mas quando isso acontece de fato, às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela tem essa inveja, ou de que ela emana essa energia para os demais, e aquilo dali afeta, mesmo que as duas partes estejam inconscientes. Eu penso assim, né? Então eu acho que existe essa passividade, sim. Mas eu não sei se a gente pode chamar de ataque mágico, de fato. Mas é que o povo vai chamar a tecnicalidade. Pode. Né? Pode. É isso que eu penso, né? Tipo, entre o ataque mágico for real e o inconsciente. E a zica? Tem a praga da mãe. Sim. É um ataque mágico? Com certeza, se é deliberado e se a mãe, né, sei lá, eu acho que é. Com certeza, a mãe, cara. Muitas vezes ela tem a intenção de mostrar que ela tá certa, não de fazer o filho se fuder, né? Mas é a mesma dimensão da chinelada, tá ligado? É um ataque. É. Mostrar poder. Ok. Caralho. Vai lá. E não tem problema nenhum, cara. Vários dos grandes também, a chinelada, dependendo, se a pessoa quer, então. dependendo da situação, a gente tem históricos mágicos aí registrados de tretas da galera que era treta justamente pra falar quem tá certo. A treta famosa entre o Crowley e o McGregor e o Matters é isso, cara. O objetivo é de quê? Medir pica, ver quem tá certo. Hoje nós sabemos que nenhum dos dois tá muito certo. Mas essa é a ideia. Então também é válido. Eu acho que o ataque é essa parada deliberada, mas eu acredito, inclusive tem história, de já ter sofrido ou participado de ataques que não são intencionais. Tipo, eu não acendi a vela pra fazer isso, entende? Eu não fui lá acender uma vela, não fui lá queimar um nome, não fui lá fazer um rito. Você não foi lá zoar o pobre do sapinho? Não, não. Coitado. Gente, o sapo não tem nada a ver com o rolê, tá? Só pra avisar. Deixa o sapo. O sapo é ferramenta. Deixa a porcaria dos anfíbios em paz. Não. Você pode até usar, você tá com muito ódio. Agora, ai, está com invejinha de mim, eu vou lá e mato o sapo. Cara, o sapo não vale a tua inveja, velho. Na boa. Exato. Tadinho, o sapo tem mais o que sapo. Fazer do que... Coloca o nome no congelador, coloca no... várias coisas. Deixa o sapo em paz, gente. Mano, sapo você quer um bagulho facinho? Pega o nome da pessoa, escreve, mete pimenta, amassa o papel e joga. Estamos aqui para dar receitas. Cara, várias. Cara, várias. Hoje é o Magicando da Inconsequência. Essa galera, cola com mais que sucesso. O André esboçou um leve sorriso. Crossover de Magicando com o Vortex. O que vai sair daqui, né? Hoje é dia da gente começar a Segunda Guerra Mundial. Não é que não é indireta, mas é tipo de problema. Tinha que ter o Flávio pra ter bom senso, né? Mas... Flávio, bom senso. O pessoal tá dizendo... Se alguém tem bom senso, se alguém é o Flávio. É. O pessoal tá dizendo aqui que é a diferença do ataque doloso pro ataque culposo. Gostei. Ótimo. Boa. Nossa, a ABNM está aprovando isso. Associação Brasileira de Normas Mágicas. Anota aí. Está aprovando isso aí. É, o ataque culposo e o ataque doloso. É o Caibalion 2.0? Sim. Culposo é quando você tem intenção. De matar. De matar. E doloso é quando você não tem intenção. Quando você assume o risco de causar outro. No caso, se eu tivesse adotado da jurídica, não sei se aqui é o lugar de tirar. Se eu tento e não consigo, é culposo do mesmo jeito. Se eu não aí tento... é tentativa. É tentativa. Tentativa de... Tentativa. Não é culposo nem doloso. É aí tentativa. Você falhou, aí você ouve Por que que a Magia Falha, que é o podcast Magicando recentemente. Tipo, se eu saco uma arma, dou um tiro que passa 2 centímetros da sua cabeça, é tentativa de homicídio. Não encaixa se é culposo ou doloso. E por se isso você for o Guilherme Del? Aí... aí você é bom. Aí você, foda-se a lei, você é a lei. Você... Então, vamos lá, gente. Conceitualmente, então, magia de ataque, já entendi. Magia de defesa existe também. Tem como eu me defender de um ataque mágico? Mano, tem um negócio aí que é mó doido, que assim, se a gente tá pensando num paradigma onde energias existem, tipo, emitir energias e tal, o Rodrigo já gostou desse cara dele. Você pode, tipo, enviar energias e bloquear energias, tá ligado? A defesa mágica, é, por exemplo, um dos livros que a galera mais pega quando tá começando, Ataque e Autodefesa Psíquica, da Fortune, ele fala muito disso, de como que você se defende de uma coisa que seria uma determinada energia psíquica que fica por aí. A defesa, ela é tanto um evitar problemas quanto um como você ergue efetivamente uma defesa. E é meio complicado, eu queria até ouvir o Rodrigo sobre isso, que é uma coisa que a gente tem bastante discordância. Se eu fizer um escudo energético de ki, reiki, mana e prana na minha frente... Aí você vira o Goku. É. Aura, nem mais isso. 3 mil. É. E nem gripe você pega, filho. Não, e nem gripe você pega. É, qual que é a diferença disso de eu botar um prego com a ponta virada pra fora da casa, da porta da minha casa? Porque os dois são defesa. São. Mas vamos lá. Se a gente pega, né, o Liber Nui e o Psiconauta, ele vai classificar os tipos de gnose, o que que é feitiçaria, o que que é magia, etc e tal. Na hora que você tá pegando um prego, na hora que você tá pegando um objeto físico, na hora que você tá fazendo uma magia específica, seja pra proteger um lugar, seja pra proteger você, um amuleto, uma consagração, você tá criando uma energia de uma forma artificial ao redor de você, que ela vai agir naquela cláusula pontual que você programou aquilo dali. Mas você acha que tem manipulação de energia nesse caso? Ou é só uma outra parada? Eu acho que tem manipulação no sentido da intenção que você coloca naquilo dali. E aí vai da pessoa que tá fazendo. Se a pessoa se bota um simples prego ali e acreditou, pô, beleza, eu acho que tem um pouquinho de prana naquilo dali. Mas eu acredito que na hora que você tem mais capacidade de manipulação, eu não vou usar que sua crença é mais forte, mas eu vou dizer assim, que seu magnetismo pra fazer as coisas mais forte, eu acho que aquilo dali passa a ter um efeito mais adequado. No entanto, na hora que você tá trabalhando diretamente, né, se a gente assume esse paradigma energético, diretamente no nosso corpo, no nosso campo áurico, a gente tá usando como se fosse uma matéria-prima mais elementar. É essa matéria-prima que você vai manipular na hora que você vai usar o objeto que você vai encantar, na hora que você vai fazer uma magia que você vai, né, usar o estado de gnose, por exemplo, pra você projetar, na hora que você vai fazer alguma coisa de, sei lá, de atração, é essa energia que você vai projetar. Se você tem essa possibilidade, se você tem esse know-how, se você admite esse paradigma de trabalhar esse campo energético ao seu redor, você tá trabalhando direto na fonte. E aí, eu acredito que as coisas são complementares. Uma coisa é você manter o seu campo organizado, outra coisa é você ter ainda outros objetos ali pra te proteger. Entende? Como se fosse, tipo, você e uma camada de airbag ao seu redor. Tipo, como se fosse uma âncora. Daquela intenção. Isso, isso. E que bate naquilo dali antes de bater no C. Por isso que as guias de terreiro estoura, Japamala arrebenta, anel quebra. Tem uma história muito doida que eu tava... Posso contar? Eita, publicamente, exclusivo. E deixou pra aqui, mano. Que eu tava num trabalho mágico dentro de um espaço. Tava acontecendo um espaço. Eu não tinha consciência de que eu tava agindo errado. E a pessoa que tava conduzindo a sessão, uma pessoa mais elevada, me repreendeu na hora. Mas a pessoa me repreendeu muito veementemente, com muita energia. Na hora que eu saí da sala, do templo, da sessão, que eu fui na minha bolsa pra pegar as minhas coisas, meu anel de prata tava estourado dentro da minha mochila. Eu nunca tinha quebrado antes. Tava rachado no meio. Eu falei, caralho, o que aconteceu aqui? Ali tem umas coisas sobre prata pra falar. Eu tenho muita coisa de prata. Eu não sei em que momento eu coloquei prata como uma coisa pra me defender. Porque, obviamente, você tem medo de lobisomem. Na verdade, eu acho que não. Acho que ela é um. Então, não faria sentido. Matou. Faz sim. Lobisomem Apocalipse, as armas mais fortes são de prata. De prata, te dá dano. Já tem mais de 15 anos, joga mais RPG. Lobisomem é de verdade aqui. Só fala de coisa séria. Seria de verdade, lobisomem de verdade. Não, mas falando sério, assim, a gente falando de coisa. O Vinícius é minha testemunha, não me deixa mentir aqui sozinha. Ou mente junto, é. Que coisas de prata, eles se desgastam em mim, dissolve. Não, mas é surreal, assim. Passa do limite do razoável de uma corrosão por contato com o corpo, que suor não, tal. Coisas que não estão em contato comigo. O Vinícius me deu um amuletinho que era um micro vidrinho, vidro mesmo. Uhum. Dentro dele tinha uma vodka e dentro dessa vodka tinha uma folha de prata. Que legal. Era muito bonitinho, porém assim, sei lá, um centímetro, uhum, bem pequenininho. E aquilo ali tava selado com resina e o cara não tinha como entrar nada. Tinha nem sair vodka nada no meio, não tinha ar no negócio. E era vodka até o tampo, assim, não tinha uma bolinha de ar, era vodka, que é um bagulho inerte, assim, né? E a Lívia ficou usando aquilo ali no pescoço durante, o quê, 2 semanas? Não, foi quase um mês. É, tá. Mas no fim das contas eu sei que a vodka ficou turva e a folhinha de prata desapareceu. A prata dissolveu. Dissolveu. E uma outra pessoa que tinha comprado do mesmo lugar... Tá usando até hoje. Tá usando até hoje. Caraca. Você é a União Soviética. E a Beyoncé. E com ouro? Não. A gente não entendia pra usar ouro, não. Não, eu tenho uma coisa de ouro, que é minha aliança, e tá aqui 100%. Isso mas é porque o Vinícius protege. Isso daqui, se fosse prata, já tava fino. Você olha, tá protegido pelo Elvis. Que louco. Protegido pelo Elvis. Elvis consagrou essa aliança. Muito bom, muito bom. É certo? Melhor buff. Muito bom, muito bom. Eu já vou entrar um pouquinho nessa questão energética, mas vamos por parte. Demorou. Questão moral. Vamos lá. Porque aí, faz o que a gente pô, tem que... Porque o ouvinte... A gente tem ouvinte de todo tipo de... A gente tem ouvinte ateu, a gente tem ouvinte cristão. A gente tem ouvinte que é cético, mas gosta pra caramba da gente. Exatamente. Tem trouxa pra tudo, né? E tem ouvinte de todo tipo. Mas... A gente esbarra sempre nessa questão moral da coisa toda. Porque, afinal de contas, a gente pode fazer várias dessas brincadeiras assim que são bastante populares. Na sociedade atual cristã que a gente vive, é errado você atacar alguém magicamente. Exceto se ele for o inimigo do cristão. É. Teoria. Já ouviu falar de cruzadas? Em teoria, você tem que dar outra face. Nunca vi nenhum cristão fazer isso. Cara, eu vou dar um exemplo pra você, assim, bem fácil. Eu já contei isso no Magicando, em algum momento. Eu tenho um amigo meu, Ezequias. Encontrei ele esses dias. Gente boa pra caralho. Toca muito bem. Cara, muito foda. E quando ele começou a trabalhar com música, a esposa dele, evangélica, Carolinha e tal. Bagulho de religião, pá. Fez uma, sei lá, 7 dias, 21 dias, 7 semanas, orando e pedindo pra Deus pra que ele não trabalhasse com música e voltasse pra empresa. Pra ele ter um trabalho decente. Pra ele ter um trabalho de verdade e tal. E, tipo, metendo ataque deliberado, assim, no cara, com o poder da egrégora. E falou, não, tipo, ah, mas o sonho dele era trabalhar com música. Ah, foda-se o sonho dele. Eu preciso de um homem que me dê sustento. Não, e o cara tava ganhando mais com música. Que ele trabalhasse com música, né? Que absurdo. E detalhe, pra ele foi a porta do rolê. Acho que eu não tô pensando aqui se eu devia ter falado o nome dele. Foi a porta do rolê pra ele mudar de vida total, assim. Ele encontrou a vida que ele queria, tá ligado? Meteu o pé no bagulho da igreja, foi curtir outra parada. O maluco se encontrou por causa daquilo lá. A mina já meio que previu que ele tava, ia se encontrar, que ele ia sair das amarras que tava. E o sonho dela era manter o cara preso. Ela conseguiu? Não me lembro. Não, o cara rapou fora. Glória a Deus. Glória é papai do chão. Foi mais difícil, foi mais lento, ele demorou mais. Mas o cara ali foi... Aí vai pra uma coisa que a gente vai falar em algum momento, né? Que é duelo de vontade, né, cara? Aí vai pro duelo de vontade. É tipo classe de dificuldade do D&D. Tipo classe de dificuldade do D&D. Tá resistido de força de vontade. Não que eu saiba sobre RPG, porque eu tenho mais 15 anos. Mas eu já ouvi falar sobre. Mas existe o dilema moral, e eu tô pra te falar que dilema moral mágico, o cristão tem pouco. O cristão reza pra atacar, reza pra morrer, reza pra fazer uma aquela coisa de falar assim, Deus vai te devolver isso aí. Eu só... Aperta o gatilho, quem mata é Deus. Eu já disse que eu já ouvi isso. É engraçado porque... que o cristão, ele meio que tem uma procuração de Deus pra fazer as paradas dele, tá ligado? Isso. Se ele decidiu que é a vontade dele, ele é cristão, logo é a vontade de Deus, o cara vai fazer o que for. Sabe como os TJ que eu conheço fazem? Se for a vontade de Deus, que dê tudo errado pra essa pessoa. Cara, mas tem uma magia poderosa nisso aí. Lógico. Caralho. Nossa, que legal. E uma parada muito louca de pôr na cabeça do cara. E se der errado, tá tudo bem. Se o cara tiver uma vírgula de dúvida, aquilo ali enraiza. E tem uma outra questão. Licença, eu imagino que isso seja feito em comunidade, tipo, na frente de outras pessoas. Não necessariamente. Tipo assim, na casa da pessoa, tá o marido e a mulher conversando. Ah, se for vontade de Deus, que dê errado. Mas não é uma coisa feita em templo, né? É uma coisa feita... No celular, né? Na sua intimidade. E pra completar, acaba que o dilema moral, ele tá presente dentro da comunidade mágica. Você pega a comunidade cristã, foda-se. Você pega a comunidade de religião organizada, foda-se. Agora, aqui você encontra o cara lá, sei lá, bruxa, solitária, lá, Wicca, sozinha, que fica cagando medo de dar lei tríplice. Aí você encontra aqui o maluco lá da magia do caos, que fala assim, ah, não, não vou fazer isso não, porque vai que o cara é mais forte, me devolve, tem defesa, não sei o quê. Então, no caso desse cara, ainda é um cálculo de do que pode acontecer. É um cálculo de risco. Agora, quando você pensa rapidinho no bagulho da lei trípsia dessas fitas, é o medo da liberdade. É dogma. Agora que ninguém manda em mim, o que eu faço? Mas eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte. Quando a gente tá falando aí do cristão, de uma forma, né, arquetípica, a gente não tá falando exatamente de um dilema moral, porque eu acho que na maioria dos casos, não se chega a pensar o conceito de moral ali dentro da religião. Só de você estar na religião, só de você estar frequentando, só de você estar fazendo a reza, você já está alinhado com Deus, você já é impecável, você tem isso que você falou, né, de... Dogmático. A licença de fazer o que você bem entender. Eu acho que na hora que a gente traz pro meio esotérico, pro meio da magia, na hora que a gente começa a discutir moral, talvez a gente consiga acessar nuances desses conceitos de, talvez não de bem e mal, mas de o que é mais válido, o que me acrescenta mais, o que me acrescenta menos. Eu concordo pra caralho com o que o Kerler falou no início, sobre a treta do Matters e do Crowley, né, que era duelo de tamanho de pica. Na verdade, eu acho que todo e qualquer ataque mágico, todo e qualquer duelo é mero exibicionismo, e ele se dá mediante o tamanho do ego da pessoa, sacou? Porque se você vai atacar alguém, você tem um motivo. Beleza, a pessoa pode estar te enchendo o saco, pode estar fodendo sua vida. Você faz o que você bem entender. Agora, as pessoas que são facilmente ofendidas, geralmente elas têm alguma coisa a ser trabalhada ali, que seria um tempo mais bem gasto, talvez, cuidando de si. E aí? Eu concordo muito com essa afirmação, porque eu vejo que tem gente que tem muito... Eu não sei, eu acho que faz muito parte de uma insegurança da pessoa, né? Veste a carapuça. Então, porque, por exemplo, às vezes eu penso, cara, e pode ser moral cristã sim, tá? Mas às vezes eu penso, cara, acender uma vela preta pra uma pessoa, faria um negócio desse? E eu questionando isso, eu acabo pensando, cara, eu tô gastando uma energia que eu poderia estar utilizando pra eu melhorar as coisas que eu tenho, por exemplo. Moral cristã sim. Pode ser. Só que eu penso, por exemplo, a pessoa piorar de vida, a pessoa falir a empresa dela, a pessoa ser demitida, isso não vai me acrescentar em nada. Claro, na vai vida. Te trazer satisfação. Vai, cara, a gente tá achando que a gente tem pulsões, as coisas acontecem, a gente fica puto. Existe a felicidade, tá, de ver o outro se fudendo. Então, mas aí... é isso que o pessoal tá falando aqui. Estão sentindo falta da Ponzi, nem que seja pra falar... Schadenfreude. Esse aqui é o aluno de Ponzi, que não tendo Ponzi na mesa, vai Beijo, falar de Ju. Novo. Schadenfreude. O que é Schadenfreude? É a felicidade de ver os outros se fuderem. Que maravilha. Caralho, o alemão é malandro. Porra, que desenvolvimento. Uma merda que teve o Hitler, porque que língua. Hitler era austríaco. Ah, então tudo bem. Isso explica muito. Não, então, mas por exemplo, você falou, porque as pessoas ficam putas. Eu entendo isso, eu entendo, eu aceito, e pra mim acho que isso faz parte do jogo. A gente nasceu humano, a gente fica puto, a gente passa fome, a gente... um monte de coisa. Só que essa é a questão. Eu sempre me questiono, eu ficar puto é o que deveria guiar a minha vida? São nesses momentos que eu preciso tomar essas decisões? É tipo aquele cara do homem. Toda grande decisão do homem, você precisa antes bater uma punheta. Oi? Cara, essa história funciona. Isso é sábio. Não, faz todo sentido. Faz sentido. É um conceito maravilhoso nisso. Você não tem ideia. Sei lá. Isso resolve muitos problemas. A vida do Andrei melhorou 100%. Eu realmente não tenho ideia, porque eu não tenho... Não, isso é sábio. Isso já me evitou erros. Deu olhar. Gente, ficar de casa em madrugada, num sábado, e não ser atrás de fita errada, um negócio desse, cara. Exatamente. Gente, eu tô chocado, porque eu não tinha ouvido essa hipótese. Você casou cedo. É revolucionário da vida de um homem, cara. Gente. Talvez se eu tivesse feito, você não tinha casado. Pois é. Meu amigo, você não tem ideia de quanto café eu coei na calcinha. Tá certo. Olha aí. É ataque mágico isso? Então, mas assim, e é claro que talvez eu esteja dando desculpa pra suplantar essa coisa de, não, talvez eu tenha medo de ir pro inferno inconscientemente. Tem. Pode ser, mas assim... Isso tá soando espírita. Tá soando kardecista demais. Andrei, tem uma parada aí. Andrei não quer continuar usando óculos no nosso lar. Não quer pegar a linha de ônibus no nosso lar. Sendo pago em bônus hora. Kardecismo, de novo, é o cristianismo com DLC de fantasma. Fantasma, exatamente. Que maravilhoso. Porque assim, a gente tem diversos desses termos na magia, no ocultismo, que hoje não depende de paradigma. Depende do que você acredita, você pode esbarrar. Karma, por exemplo, né? De que existe toda uma roda de reencarnação e que se você fizer algo de errado nessa vida, seja errado, enfim, o que você acha, você vai estar com uma carga negativa pra próxima e coisa assim. Alguém vai te dar um esporro quando você morrer, né? E não sei. Eu tenho duas considerações. A primeira é, cara, olha que interessante. Todas as considerações que você fez, quando você tem consciência de si do entorno, você começa a agir de outra forma e começa a agir orientado por um espírito, aquela coisa toda. Isso é uma puta iniciativa de superação da realidade. realidade concreta, tá ligado? Por que que é bacana saber disso? Porque o maluco que tá com medo, ele não tá ciente do que ele quer. Quando você quer, você passa por cima e fala, foda-se. Exato. Tá ligado? Você não precisa discutir com você. E essa segunda coisa que você falou desse medo, a gente vai pra inversa disso. Se eu tenho qualquer tipo de moral por medo de uma punição, eu sou um cão adestrado e não uma pessoa que pensa por si próprio. Tá ligado, tudo, né? Isso, cara, são justificativas para não fazer nada, inclusive. Ah, perfeito. Essa é a questão. Eu tinha um podcast pra você me tratar desse jeito, velho. Mas eu tenho uma consideração no meio disso aí, e aí ela não é exatamente nem moral, e nem de karma, e nem de lei de retorno, e nem de nem pensar esquerda, no de outro. Mas uma consideração... Mais de direita. Não, de direita, e vocês vão... Eu vou tentar explicar meu ponto, que é o seguinte. Pensando única e exclusivamente em mim, e em como que eu consigo administrar os meus feitos. Vamos dizer assim, no episódio passado de vocês, Vinícius, o exemplo do vínculo mágico, e que é uma coisa muito importante pra você conseguir alcançar uma pessoa, um objetivo, uma situação, né? E eu concordo com isso plenamente. E eu acredito que pra gente estabelecer vínculo, independente da gente ter o objeto físico, o cabelo da pessoa ou alguma coisa do gênero, a gente... É muito concreto, né? É, a gente precisa especificamente de fazer uma associação e uma ressonância energética nossa com aquilo dali que a gente vai atingir, tá? Então, você vai fazer uma magia de ataque, você quer que a pessoa se foda feio, febrosamente, aquela energia em algum momento você vai manipular ela. Que seja nos seus pensamentos, na hora que você tá formulando como é que você quer que a pessoa se foda, que seja nas suas emoções, na hora que você tá sentindo, ainda que você não tenha uma empatia consciente, o que você quer que aquele alvo receba, que seja as pessoas mais sensíveis que vão perceber isso de uma forma totalmente sinestésica que a gente não pode considerar se a gente não tivesse essa sensibilidade. Agora você tem que falar com a autoridade. Como é que é essa sinestesia aí? Tô vendo tudo marrom. Marrom de cocô, né? Marrom tortinha, né? E eu acho que na hora que você tá manipulando essa energia pra enviar pro outro, se a gente for admitir esse paradigma de vibração, sua vibração vai se igualar aquilo dali, né? Então na hora que o outro pegar aquilo dali e for devolver pra você, seja por ele, seja na hora que ele vai lá no pastor e o pastor faz a reza e devolve, seja na hora que você fala assim, eu quero que a pessoa se foda, quem quer que seja, você não sabe quem que é, aquela energia dali pode encontrar de volta o remetente ou pode ser dissipada. O ponto é, na hora que você vai emanar, na hora que você vai chutar a bola pro gol, você tem que ter a bola na sua frente. E aí, eu penso que isso é tão real e tão concreto que na hora que você vai fazer ali o sigilinho de destruição, às vezes você vai ficar drenado depois de lançar aquele sigilo, diferente de quando você faz um sigilo para as coisas darem certo. Não, mas peraí, são coisas que você percebe. Gente, eu estou chocado de concordar tanto com deixa eu dar um último exemplo. Eu tinha um conhecido que ele trabalhava com Kimbanda em casa e era um rolê muito torto, muito bad vibe e tal e tudo, mas o cara tava nem aí, fazia o rolê dele e quem sou eu pra falar alguma coisa? Todas as vezes que o cara fazia uma demanda mágica, ele ficava uma semana e meia ou gripado, ou então batia o carro, ou então se fude, mas as pessoas enxergam o que elas querem. Passa por ele e ele entendia que aquilo cobrava um pedágio. É, e eu não acho que isso seja retorno, ou ele eu não acho que isso seja karma, eu não acho que isso seja, tipo, moral, saca? Ah, eu tô mexendo com energia negativa tá me fudendo. Não, você tá fazendo uma matéria-prima de cocô, seu mundo vai ficar fedendo. A não ser que você use... Com licença! Calma aí, que eu vou concordar em partes. Não, calma aí, que se você escutou esse som agora, a Lívia bateu palmas e não foi com as mãos. Todo mundo bebe. Calcula onde estava o microfone. E tem uma parada assim que eu vou concordar. Eu acho que sim, você mexe com isso. E tanto é que se você vai trampar com uma parada assim, você tem que ter alguma noção daquilo que você está fazendo. Existe uma higiene específica para você lidar com isso. Existe meu amigo, é aquele negócio. Ah, você trabalhou com Goécias? O banimento é opcional? Opcional. Mas você fica com uma piromba na cabeça. Por quê? Porque você está mexendo com coisa densa. Por isso que normalmente, quando eu estou conversando com alguém maior de idade, você é menor de idade, pau no seu cu. É isso? Não. Você é maior de idade, pau metafísico. Ah, sim. Que ainda não tem problema, né? Porque qual é que é a parada? Não há jurisdição sobre. Quando você pega alguém que tá fazendo essas coisas, que, eu quero fazer uma parada de ataque e tal. Meu, se você não trampou minimamente pra sua higiene, pra sua parada, higiene espiritual, pra sua própria defesa, pro seu próprio bagulho, pode fazer? Claro que pode. Não tem problema nenhum com isso. Só que você tem menos experiência pra mexer com aquilo. Você vai acordar com a piromba astral na cabeça. Então, eu vou continuar com o paradigma da energia. Pode ter outros nomes, mas acho que a gente começou a falar dele então dá legal pra trabalhar. Ela é uma energia mais densa, então ela é uma coisa mais trabalhosa pra mexer. Não é, sei lá, uma fumaça de incenso que eu abro a janela e foi embora. Ela é uma parada fixa, uma parada dura, uma parada que vou ter que pegar a pá e mexer. É uma parada gosmenta. Então é uma coisa que eu tenho que ter uma higiene pra lidar. Não é uma fumacinha que eu tomei um banho e saiu o cheiro, uma fumacinha de cigarro. Não, o bagulho é barro. Cocô, cocô. Você tá falando de cocô. Exato. Mago do caos, vamos lá. Assim, vamos. Você já tá errado. Não, para de conversa, cara. Tira a mão do pau. É o que o Alessio falou naquele programa. Você chegou na magia do caos, pra baixo não vai. Tá ligado? É daí pra frente. Reabilitação, essas coisas. Cara, você tá fazendo um sigilo. A primeira coisa é você criar em você as sensações que você quer que o intento crie e tal. Parceiro, você tá fazendo um bagulho pra alguém se fuder. Você vai gerar esse bagulho em você. Você tá segurando a brasinha quente na intenção que o maluco morra. Dá pra você ter uma noção disso aí. Essa fita da densidade, ela é muito da hora quando a gente pensa nessa coisa da densidade, dessas paradas. Imagina que você tá assistindo um filme bad vibe pra caralho, tipo de terror, assim, bizarro. Ou mesmo os filmes gore, esses bagulho. Você tá fazendo aquilo pra ter alguma diversão estética, ou que seja. Aquilo te causa um impacto. Você tá se colocando em relação. Sim. Sempre que você vai fazer um ataque mágico, você tem que ter numa dimensão que na natureza nada se cria do nada. A natureza não dá salto. Você precisa entrar em contato com alguma coisa pra aquela coisa ser colocada em movimento. E a hora que você vai chegar perto de algumas coisas, a parada é feia. Eu não sei se pode falar de sacrifício animal no Magicando? Por favor. Pode. Você vai sacrificar... Vai cortar a codorninha ali. A codorninha se debate, mas não é tão impactante. Quando você mata um bicho maior, tipo, alguma coisa que tem um pescoço maior, não, um ser humano, não matem seres humanos nesse sentido. Não matem seres humanos. Olha, eu acho... Não matem seres humanos, matem eles espiritualmente. Isso! Perfeito. Vou te contar, eu prefiro que matem alguns seres humanos do que alguns animais. Tipo, Polícia Federal, cachorros. Não tenho nada a ver com a Lívia. Prossiga, Júlio, por favor. E aí, o que rola? Quando você vai lidar com, por exemplo, vamos supor, você fez o sacrifício de um animal de quatro patas. Aquilo se debate. Bolsominion, serve. Serve. Eles fazem uns barulhos legaizinhos quando quebram. Opa, vamos adiante. O lance é, quando você tá lidando com algo que é extremo, você tem que esperar reações extremas. Que é o seguinte, porque afinal de contas, eu vou usar um termo horrível, você me corrija. Por que eu tô descendo tão baixo, tá ligado? Porque eu tô projetando algo que tá pra dentro. Vamos supor, eu tô fazendo um bagulho pra atacar alguém e eu tô gerando aquelas coisas em mim, eu tô me sujando pra colocar aquela sujeira exato pra fora. E tem um detalhe que eu acho que é importante colocar nisso, que, é um inimigo e tal. Se você chegou numa situação de fazer isso com o cara, você pode fazer, não tem problema com a pessoa, N coisas. Chama a gente pra ajudar, quanto mais gente melhor, é da hora, tipo, dar surra. E tem um detalhe importante, você tá reconhecendo que você está no nível da pessoa, que a pessoa está no seu nível. Ótimo. É verdade. Isso, então, é ponto final. Dá ressaca moral foda quando eu acontece vou isso dar um toque, eu acho que é importante. Você pode não ser o cara do ataque direto, proativo, mas ataque reativo, você já tá bravo. A energia já tá em você. Exatamente. Você só repassa. Você já tá acusando. Você só repassa. Assim, cria um servidor pra fazer isso, pra pegar esse negócio e já passar pro outro. Eu acho que não faz sentido você fazer o ataque se você não estiver puto o suficiente pra ter vontade de fazer o ataque. Exato. E se você já tá puto, você já tá com raiva, já quer que a pessoa se foda. Você já tá lá embaixo. Droga, você já tá no fundo do poço. Agora é só pegar essa raiva toda, seja lá o que você estiver sentindo. Reciclar. E mirar. Outra coisa. Você tá reciclando. Porque nesse momento ela tá dentro de você. Na hora que você bota pra fora, isso é um peso a menos. Caralho, que da hora, Vinícius. Tô me sentindo melhor, obrigado. Eu acho muito bom esse exemplo. E, não estou assim, sentindo mais uma boa pessoa. Eu tenho um caso muito próximo de pessoas, assim, que não têm uma prática mágica definida, mas quando... mas tem um magnetismo muito forte, aí eu não sei como colocar isso em vocabulário, mas quando a pessoa fica muito puta da vida... Coisas acontecem do tipo, janela estourar, viatura de polícia que tá passando na rua, bater no poste, o poste cair, saca? E efeitos físicos muito palpáveis que você consegue associar diretamente ali com a raiva da pessoa. Mediunidade e manifestação. É o background de mago ascensão. Exatamente. Que é um ataque passivo, né? Um ataque passivo. É o... Diária. É o Harry Potter antes de receber a carta de Hogwarts. Nossa! Caralho, velho. Sensacional. Eu acho disso. Muito bom, Andrei. Eu não achei que foi tão genial assim, mas... de qualquer forma, eu tenho um exemplo sobre isso e tal. Fale. A única vez... Não, é um exemplo sério. E assim, eu hoje... Tô há 10 dias sem atacar ninguém magicamente. Hoje... Oi, meu nome é Andrei. Eu estou há 15 dias sem acender uma vela preta. Tá todo mundo rindo, mas quando eu terminar de contar... Todo mundo tá chorando, vai lá. A única vez que eu briguei sério com a Ira. E aí foi algo que até hoje eu me questiono, porque eu tenho uma resposta cética crítica muito forte pra isso também. A única, assim, não acontecem coisas à minha volta. Todo mundo sabe aquilo que você, a pessoa escuta Magicando. Imagina, uhum. É encontrar docinho no meio da casa. Não, mas esse tipo de coisa... O vento leva. É, vento leva... Pirulito do pirulito. Chaves, de um quilo, assim, o vento leva. É, não, mas sério, A única vez que eu briguei com ela era sério, assim, que, tipo assim, a gente não costuma brigar, então a gente não é daqueles casais, tipo, um final de semana sim, um final de semana não, a gente tá de mal um com o outro, nada. A única vez que a gente foi, tipo, que a gente quase terminou, inclusive, tava um negócio que foi realmente muito feio, foi uma situação muito feia, e foi uma tarde, eu tinha acabado de chegar do curso, a gente comprava, a gente tinha uns amigos que eles faziam cerveja artesanal, e a gente deixava embaixo da pia. De repente a gente brigando, discutindo de maneira muito feia, de repente a gente escuta um estouro, assim, e uma das garrafas tinha estourado. O que, assim, pra uma cerveja artesanal, que talvez não leve a preparação convencional de ser engarrafada de maneira convencional e tal, pode ter uma chance de 5% de uma dessas garrafas estourar na mão de qualquer pessoa, e coincidentemente, no momento que a gente tava brigando mais feio de todo o nosso relacionamento, que já tem vários anos, foi um dos picos mais feios daquela tarde, assim. Obviamente, o Andrei nunca fez um juramento do abismo, nem aqueles mirinhos, né? Nossa, de tudo crer. É símbolo pra mim. Nunca. Bem. Então, seria mais ou menos isso, né? Sim. É, lá em casa, por exemplo, quando tá tendo algum tipo de ataque, a televisão liga sozinha. Posso falar uma parada, bad vibe? Meu cachorro tem crise epilética quando os bagulho tá rolando. Caralho, não faz isso com o doguinho. Não é animal, puxa, é cara. É lembra que eu comentei do cachorro? Não. Que cachorro a pessoa tenta entrar em casa? É. Quando... Não. Teve um dia eu fui dormir. Eu não vou fazer as práticas de limpeza. Eu tava parado na frente da minha cama. O cachorro entrou no quarto, começou a se debater. Ela assim, ok, vou cuidar do cachorro e vou fazer os bagulhos. Entendi o que tem que ser feito. Eu queria voltar num ponto que o Keller levantou, da questão da gente ter essa questão de higiene energética, de fazer o banimento, de estar em dia, etc. E tal. E ele foi muito feliz na hora que ele usou ali o exemplo do incenso no quarto, né? Você abre a janela e a fumaça sai. Tá, beleza, a fumaça sai. Mas a cortina que tá no quarto, ela continua com cheiro, né? Os lençóis na cama, eles vão ficar com cheiro. Se você for limpar o quarto e você for passar uma vassoura, a sua cortina vai continuar fedendo. Se você entra num quarto de hotel e alguém fumou ali, vai estar fedendo. O quarto do gelo deve ser impossível. O quarto é terrível. Quem foi lá sabe como é que funciona. E aí, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo a gente manipulando essas energias mais densas, se a gente não tem consciência do que a gente tá fazendo, e se a gente não sabe lidar com aquilo dali, muitas das vezes a gente tá deixando vestígios ali. Esses vestígios, eles são perceptíveis de inúmeras formas. Seja um dos oráculos... Bateu uma luz negra no quarto antes de entrar. Mais sensibilidade. Vários vestígios muito horrorosos você vê na luz negra. Agora, gente, não precisa ser desse ponto de vista energético, e nem essa parada mística, não. Se a gente pegar o conceito do inconsciente coletivo, do próprio inconsciente pessoal, a gente não tem consciência do que fica calcado e guardado ali dentro da gente. Pulando então, tranqueira. Você fez um ataque mágico, você se carregou, se saturou de uma estética extremamente anticósmica, ou você pegou ali, sei lá, mutilação pra você pensar no ataque que você foi direcionar pra pessoa. Onde você buscou essa matéria-prima mental, estética, emocional, e onde que ela vai ficar guardada ali? E quem te garante que aquele banimento que você tá fazendo vai trabalhar especificamente esse tipo de energia, ou se você vai banir energias do cotidiano, do dia a dia, ou vai banir pensamentos do cotidiano, do dia a dia. É que isso é um risco que a gente nunca lembra. Por exemplo, se você vai pegar, agora vamos ser telemito. Vamos pegar lá os libras, os bagulho. Vira chavinha. Vira chavinha. Mudou agora. Troca o chapéu. Como é que é o barulhinho da chave? Obrigado. Eu acho que... Eu não sei qual é o barulho que uma chave faz. Nunca pensei nisso. Não, isso é o Pazuzu. Quando você... Vibração dos nomes divinos, invocação, todas essas fitas. Haja como Deus, sinta-se como Deus. Mano, você vai trabalhar com... Vamos ficar aqui. Com Thor. Thor não é um camarada muito esperto. Não, tá ligado? Sem ofensa aí, amigo. Precisamos que a internet continue funcionando. Beijo, Ju. A Ju está ouvindo. Não, tô mandando beijo pra Ju, não. Tô mandando beijo pro Thor mesmo. É que eu peço pro emissário mais próximo. Beijo, Bjorn. O que rola? A gente puxa essas energias. Eu achei muito interessante quando você fala dessas vias mais extremas, porque as pessoas acabam tendo um fetichismo com tudo aquilo que é sombrio, sinistro, escuro, dark. Aí entra naqueles blogs com um pentagrama girando, fonte blood. Lembra dos anos 90? Morceguinho. Livro de visita. Tocando Lacuna Cola. E aquilo vai entrando, parceiro. Imagina, tipo, porra, tô no meu quarto aqui fazendo um culto diabólico sinistro foda. Eu vou assistir pra sair pra assistir essa novela com a minha mãe. Como que você vai. Como que você vai filtrar o mundo depois, cara? É muito louco quando você faz esse negócio do banimento específico, que fala-se bastante de banimento dessas fitas. Cara, você tem que ter um plano pro que você tá fazendo. Tipo, tenha consciência do que você tá fazendo. Ter consciência, tipo, ter um plano, ter um método. Começo, meio e fim e contraponto depois, cara, pra você voltar a equilibrar. Ótimo, perfeito. Porra, trabalhei com Thor. Vamos ficar nesse exemplo. Baldur, que é o da poesia? Não. É o Brage. Era um B. Trabalha um negócio desse, cara. Faz um negócio. Tipo, você se joga, mas você se volta. Porque vai chegar uma hora que você vê que você consegue... Você falou um negócio um tempo atrás que banimento é tipo um save point. Sim. Tá ligado? Vai chegar uma hora que você vê que o banimento não tem a ver com o que você fez, mas com quem você é. Você vai pra onde você precisa. Pra onde você volta. E aí você volta pra onde você quiser. É. Tá ligado? Isso é psiconáutico de um jeito muito da hora. É. Tá ligado? Mas eu acho que a gente tá atrapalhando muito a pauta do Andrei. Só pra dar uma fechada. Então, mais ou menos, eu acho que se a gente for pegar aqui um resumo da ópera, se quiser fazer, faça. Tenha consciência. Atacar é mais difícil que defender. Acho que isso é uma coisa que a gente tava levantando mais ou menos. Porque a gente fala que tem que ter uma certa expertise pra atacar. Tem que ser uma pra você atacar com qualidade, pelo menos. Uhum. Pra defender com qualidade também, mas vamos lá. Tudo bem. Mas, cara, é uma coisa assim que você aprende na escola. Você, pra se defender, você joga os braços na cara e você joga em posição fetal. Você apanha menos. Pra você bater certo, você pode... escola te ensinou isso. Que vida difícil. Eu falei tanto de RPG aqui, acho que minha infância foi como? E vem cá, eu estudei na Escola de Artes Marciais Nossa Senhora Maria Auxiliadora e eu não aprendi isso. Eu aprendi com a vida. Se estão te batendo, você cai, faz assim, eles acertam menos pontos vitais. E já pra atacar, você tem que saber dar o soco. É, porque senão se você... Isso eu aprendi no Muay Thai anos depois, quando eu cansei de fazer assim no chão. Que você pode se cansar muito mais errando o soco. Olha só, tá ligado? Porque, faz sentido. Porque eu acho que levantando tudo isso que a gente falou, nós percebemos que é preciso ter um método pra atacar. Depende do grau de ataque que você tá fazendo. Uma coisa é eu fazer um trampo, tipo assim, eu quero que ele se envergonhe de ter me zoado. Eu quero impor a minha posição. Isso é X. Do presidente caia. Isso é outro X. Mas... ou eu quero matar fulano de tal. Isso é outro X. Uhum. Isso tem um outro rolê, entendeu? Uhum. Então depende de como e o que você trabalha com isso. Eu acho que a gente tem então mostra que tem que ter um certo método, tem um certo trabalho, e nem todo trampo de ataque é limpo. Isso. No sentido de ser uma coisa fácil. Respinga em você. Fode junto. É, vai lá. Não é se fode junto também, não, porque se fode grau se bem fode, menor. É. A gente falou de uns ataques mágicos febroso aqui, de cortar bicho e comer tripa. Eu posso. É, tem umas feitas bizarras na vida. Eu posso atacar as pessoas com anjinho, Rodrigo? Pedir pro Arcanjo Gabriel bater nas pessoas pra mim? Uma boa. Cara, anjo piano. Gabriel é uma coisa medonha. É que eu não quero colocar o Mikael, porque o Mikael já é mais filha da puta, ele já é miliciano, assim. Agora. Gabriel bate você com um vaso. É engraçado porque é verdade. Ele tem uma carona de miliciano, mano. Certeza tem uns taia na cara. Mas eu posso, tipo, usar mão direita para atacar? Ou pessoas de mão direita são só priest no rolê, só ficar dando buff e help? Cara, não sei. Eu acho que na hora que você tá trabalhando com isso, você tá trabalhando com arquétipos. Não tá trabalhando com a energia... Aí é que tá, velho. Sei lá, eu tenho essa pira de que na hora que você tá acessando uma certa consciência, uma certa deidade, uma certa forma, pensamento, quer que seja, e você sai muito da área de atuação dela, aquilo dali vai dar efeito, mas quem disse que é aquilo dali que tá te respondendo? Meu paradigma e minhas crenças. Ué, sim, mas eu digo ah, não. As vozes na minha cabeça. Não. Eu estou feliz. Tudo bem. Faz muito tempo que a gente não ouve essa frase do Magicando. Mas tipo assim, você, sei lá, acessou Thor pra ter sucesso no amor. Tá, então é aquela parada que eu fazia antes, que eu fazia o evangelho. E você teve sucesso no amor? Teve sucesso. E aí? Você chegou lá com uma club na cabeça, deu na cabeça da mina e levou ela pelos cabelos. Matanza com o Rock Rocket, eu queria me casar. Puta que pariu. Caralho, não, Gil. Se você de fato usou a energia de Thor e aí terceirizou pra ele fazer as coisas do jeito que ele quer fazer, vai aparecer da forma como tem que aparecer. Agora, o ponto é, você usou aquela energia, que não era específica pra aquilo, conseguiu o seu objetivo. Tá bom, né? Tá bom, ótimo. O pensamento, o único pensamento é, o que que de fato levou aquilo dali? Será que foi o anjinho que você usou pra atacar? A resposta dele é, sim. Dá pra fazer. Não era. Você tá usando um garfo pra cortar uma torta. É que nessa aí de tudo que você falou, mano, dá pra pensar aquelas fitas. Lembra quando eu fazia o evangelho no lar usando o livro da lei? Ah. Quem tá respondendo? Oi? Cara, isso tá tão errado. Não, você realmente tem problemas com paradigmas. Você tá tão errado. Eu vejo as regras e digo kkkk. Quem tava respondendo ali? Ai ou o Senhor Jesus Cristo? Qual a diferença? Dan, dan, dan. Um é careca, outro tem um cabelão. Penas. Tá confundindo Ai com o Lan, cara. Qual deles quis cometer o quê? Nossa, real, o Lan é o ETzinho. Inclusive, Iowas tá ali com Jesus Cristo. Todo aquele logos, aquelas como coisas. Como aí? Telemita é cristão? É isso que você tá falando? 2.0, uma versão com DLC, porque pode fazer sexo e tá tudo bem. E beber. É, assim, espiritismo é cristianismo com DLC de fantasma e Telemann é cristianismo com DLC de trepada. Trepada e drogas. É, drogas. Vinho e estranhas drogas e sexo. Vinhos e estranhas drogas e mulheres com membros bestiais. A mim. Tenho absoluta certeza que nossos ouvintes de Telemita estão muito felizes agora. Espero que estejam. E se é pra xingar os... Se não estiver feliz, manda um ataque aqui pra mim que estamos recebendo. Não. Mandem um das ódicas. Não, obrigado. Não manda, não. Manda pro Vinícius. Vou mandar que eu bato no, mato no peito aqui. Não manda, não, por favor, que eu durmo com ele. Eu tô na área de cobertura, eu tô fugindo. Eu tô na área de cobertura, por favor. Vamos lá, gente. Defesa. Porque, afinal de contas, nem só de agressões nível mago. Filha da putice. Como eu sei que eu estou recebendo um ataque mágico? Você chega é Beyoncé? Isso é bom. Você é Beyoncé? Tá bom. Você é um Power Ranger? Você é os Estados Unidos ou a União Soviética? Isso eu diria que sim. Não é lupus, né? Aí você acha que é um ataque... É, tipo... Mas teve um episódio que foi lupus. Teve um episódio que foi lupus. Então, mas de cada 30 episódios, tava na hora de ter um. Então, exatamente. Então é importante. Como que eu sei? Estatisticamente, em um momento, vai ser lupus. Cara, sim. Eu tava pensando nisso outro dia. Não que eu tenha problemas com ataque mágico, mas... você tem que se conhecer pra saber o que tá dando errado porque a vida é uma merda, quanto o que tá dando errado porque as coisas serão no controle. As coisas não dão erradas do nada. Causa existe, mas se você não tiver um conhecimento mesmo de como as coisas funcionam pra você, você não vai saber se é um ataque. Dica, métodos oraculares. Você tá desconfiado que essa parada que tá rolando com você tá rolando faz muito tempo, tá de maneira muito suspeita, abre seu tarozinho, abre sua runinha, se é nove de espada, você tá fudido, é isso dá uma olhada ali, tá ligado? Ali é uma boa forma de você tirar. Dá uma meditação. Cara, meditação é meio difícil, porque se o cara meditasse com frequência, ele saberia se ele é um ataque mágico ou não, ele perceberia. O método oracular, ele é uma... Tem um negócio aí, cara, que é da hora que, por exemplo, tem um ataque mágico, um tipo de ataque, que é quando você vai influenciar, causar influência. Sim. Tá ligado? Agora, tem um bagulho que você sente na hora, mano. Você tá de boa na fila do banco, você sente o estômago virar pra dentro, assim, e o bagulho tá acontecendo na hora. E tem um outro detalhe também que você tem que prestar atenção. Você é uma pessoa mais que já tá em dia com a sua... Não pode ser o dogão que tu comeu. Não, vi isso. É que o dogão, ele vai manifestar isso, mas... Mano, vamos ser lúcidos na magia do caos. Vou tentar. Tira a mão do pau. Eu vou tentar um efeito aqui mágico. As coisas, elas precisam de um motivo pra acontecer. As coisas não acontecem do nada. Certo. Eu comi aquele dogão, beleza. Aquilo que o maluco fez pra me fuder precisava de alguma coisa pra se manifestar no meu estômago. Se ele fosse manifestar do nada... Cara, eu vou puxar pra outro lado. O cara precisava ser muito foda. O cara precisava ser muito foda pra vir do nada. Não, eu vou puxar pra um outro lado ainda. Forçando pro mestre não considerar vulgar a magia. Talvez eu esteja. Rapidão, eu tenho muito esse problema. Isso que eu tô pensando é mago ascensão é magia do caos. Eu sempre fico confuso. Não, tudo ali. Tá tudo ali, cara. Fica em paz. Dá pra você usar um como grimório do outro. Um detalhe que eu acho que é importante lembrar: se você faz tempo que tá no rolê, você sabe que determinada reação fisiológica sua pode estar associado com um tipo de ataque. Aparentemente, a tua tá ligado ao estômago, por exemplo. Uhum. Normalmente, quando isso acontece, é isso. A minha você tá ligado à tontura e drenagem. Assim, eu sinto drenado. Então eu acho que muitas vezes você tem uma resposta fisiológica, que é a forma que seu corpo fala assim, cara, é o alarme vermelho. Isso é chamado de órgão de impacto. Olha aí. Ah, por favor, nos ilustre. Está ligado com a fisiologia, com, né, o arquétipo fisiológico de cada um. Então, se a gente for pegar a medicina chinesa, em que a gente tem, né, madeira, metal, fogo, água, né, cada um daqueles tipos ali, isso vai estar ligado diretamente com o funcionamento dos órgãos do seu corpo. Tem um órgão que é dominante e isso vai dominar, assim, o seu humor. E aí, quando você tem o seu órgão mais fraco, tá ligado também com horas do dia e tal, aquilo dali vai ser um ataque, por exemplo, onde você vai sentir. Tá, você tá pensando isso do lado da medicina chinesa, mas médicos alopatas também sabem na existência disso. Você tem um órgão de impacto, por exemplo, pessoas que sentem mais gastrite porque estão nervosas, pessoas que sentem tensão no ombro porque estão nervosas, você tem isso. Existe, tá? Não importa de que ponto da medicina, que seja tradicional ou não, você veja, isso existe. Então, você tem que se conhecer, coisa que o Vinícius vive dizendo pra mim, que ele fica assustado que eu tenho blé anos e até hoje me surpreendo comigo mesmo. Nossa, essa dor de cabeça era fome. Porra, bicho. Tu aprendeu ontem a comer, cara? Doutor Rodrigo. Na verdade, sim. Eu aprendi ontem a comer porque eu fiz a cirurgia lá, tive que reaprender. Mas, enfim, você se conhecer, você entende o que isso é realmente fisiológico e o que isso é uma coisa mais psicológica, astral, não sei, depende do seu, da sua egrégora. Fala, Gino. Caso eu tenha problemas corriqueiros com o meu estômago, o que eu posso fazer? Omeprazol. Passar com o médico. Como? Passar com um médico. Passar com um médico é um bom ponto. Tenta isso. Se não for isso, o médico vai falar, não é nada. Aí você tá fudido. Rod, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sinto nenhum órgão de impacto evidente quando eu sinto alguma coisa perto de um ataque. O que eu percebo, o meu sinal de que, ok, tem alguma coisa acontecendo, é sonho. Eu recebo sinal muito claro de que tem alguma coisa rolando. Porque... Me fala sobre isso aí um pouquinho. Porque você é um cara extremamente estruturado. Não. Sim. A Lívia. No sentido, a Lívia derreteu ali. No sentido de autoconhecimento, no sentido de ter uma prática constante, as coisas se manifestam do sentido prudência. Então, pra você fazer um ataque mágico em outra pessoa, primeiro você tem que formular aquilo dali no terreno da emoção, tô sentindo ódio, no terreno da ideia, quero atacar alguém, no terreno do físico, vou fazer um bonequinho de voodoo e vou botar fogo, tá? Ok. Da mesma forma, o ataque que a pessoa vai receber, primeiro ela vai sentir no campo energético se ela tiver essa sensibilidade, tá? Ou no campo mental dos pensamentos. Nossa, tô sentindo muito ódio, tô sentindo que eu tô de um mau humor, eu não sei porquê e tal. Pode ser TPM também, gente. Depois, no campo, né, nesse campo mental, se você tiver uma abertura com sonhos, isso se manifesta. E por último, se a pessoa não entende, somatiza. Porque aí já chegou na camada. Então, assim, lá, nesse paradigma de terapia energética, quando a gente vai falar lá do pessoal da cura prânica, essa galera que trabalha com energia, eles vão acreditar que doenças são identificadas no campo energético da pessoa antes mesmo dela aparecer. E que aquilo dali pode ser banido e pode ser corrigido sem se somatizar. E você não fica doente. Então, a garganta tá raspando ali, faz um banimento direcionado pra garganta e vê o que é a diferença. Testa isso. Se funciona com você, então você tem uma possibilidade de manipulação direto do seu corpo físico na projeção, né, no duplo etérico, por exemplo. Eu estou chocada enquanto eu tô concordando com ele. Isso acontece. Tem um outro truque interessante, cara. Tem a filacterias, ou, por exemplo, defesas que tem uma... Isso é aquele negócio que... É colecionador de selo. Não, é dracolite. É o treinador pra de fazer lite. Não é lite que tem isso aí? É, todo lite tem que ter uma filacteria que é onde a alma dele tá. É isso mesmo. Tem objetinhos que são parte do seu projeto de defesa. Que esses objetinhos, eles vão dar o sinal antes do físico de acertar você, por exemplo, ou antes você perceber. É interessante você ter, por exemplo, eu estou colocando no meu sistema de defesa, eu estou colocando um determinado, sei lá, um servidor de defesa, e ele tem este corpo físico, X. É provável que caso o ataque aconteça, você vai ser avisado, porque o servidor é uma inteligência, e aí você utiliza aquilo, e ele também pode demonstrar no tipo físico. Tipo a ideia da prata em mim. Tipo a ideia da prata em você. Aqui você, eu acho que a prata é outra parada, viu, na eu real. Eu também acho. Não acho que é isso aí. Mas, por exemplo, eu já tomei um atacão uma vez, semi-inconsciente, numa determinada pessoa, que o servidor de ataque, o servidor de defesa que eu tinha há muitos anos, feito de madeira, rachou no altar. Ele abriu aí no altar. Você não tem como achar isso coincidência. Né? E foi numa época que, batendo com o Diário Mágico, eu tava pecando da higiene, da defesa e tal, e era uma pessoa muito próxima. Era uma pessoa muito próxima mesmo. Então tinha um acesso, um link, né? Um testemunho, uma ligação como muito forte. Como é que forte. Você fala? Você fala da ligação? Você deu um nome. Vínculo? O vínculo. Vínculo. Vínculo. Por muito tempo, eu tinha umas plaquinhas de MDF simplesinha com os quatro nomes divinos do RMP, e eu botava uma em cada paredezinha do meu quarto. Ainda morava com meus pais e tal. E botava ali, e sempre que eu tava projetando, fazer RMP, faço RMP diariamente, de noite, sempre que eu tava projetando, eu direcionava energia pra plaquinha. Pra que não fosse só em mim, mas que cercasse meu quarto. Todas as vezes que eu sentia que tinha alguma coisa diferente, aí eu não tô especificando ataque mágico direto, mas algum desequilíbrio, a placa caía do quarto. E aí tem inúmeras coisas, sei lá, fita crepe, mal pregada e etc e tal. A diferença do calor, etc. Mas eu conseguia relacionar o ataque com o elemento que tava sendo manipulado ali. Por exemplo, estão atacando meu lado emocional. Aí você vê ali, estão atacando meu lado mental, tá desequilibrado. Você vê ali, é um bom sinal. Você tá colocando medidores. Né? E eu acho que tem uma coisa que é... Uma coisa é você ficar prestando atenção nas placas que caem e tal. Outra coisa é você determinar que aquele objeto está sendo posicionado ali e assim que ele cair, isso vai ter algum indicativo. É o que a gente tava falando do juramento do abismo de interpretar tudo como um sinal, né? Então... Pra quem não sabe, o juramento do abismo é aquele negócio realmente de interpretar tudo como se fosse uma mensagem direta do universo pra você. Não seja o Achad. Como você identificar um ataque de uma coisa que você está direcionando pra você mesmo? Tipo, uma somatização, uma coisa assim. Me chama no ato, a gente faz uma pastral e descobre isso. Ataque de oportunidade. Eu acho que o Diário Mágico, né? Até cara, eu não vou nem te falar o Diário Mágico. Tem uma parada que eu acho que se você já passa com o terapeuta, troca uma ideia com o terapeuta a respeito, por exemplo, do que você tem de boicote. Ótimo. Uma área de boicote que você tem na tua vida, por exemplo, ela vai ser... O boicote nada mais é do que um ataque que você faz em você mesmo. Eu acho que no mapa astral você também tem os... A síndrome de impostor, né? A Sesc Quadratura, que ela é muito isso também. É uma área ali que você, você vai ter... E a Sesc Quadratura. Você depõe contra você, né? É. E é muito louco, porque você cria consciência e fala, ah, percebi. Aí ela se molda de uma forma a voltar pro inconsciente. Uhum. Aí você percebe uma nova forma de expressão dela. Ela sempre vai ter. Essa é a Sesc Quadratura. Tinha um vírus que toda hora que você tentava formatar o computador, ele ia pra memória RAM. Ou seja, ele conseguia se salvar. É a Sesc Quadratura. Que filho da puta. Então, genial, não, né? Não importava você formatar o computador, que ela... Tinha que destruir fisicamente a peça. Não, você desligava o computador na hora da formatação. E aí... Você interrompia o processo de remoldagem do... Então, isso é a forma utilizando outras ferramentas, né? Você tá usando o mapa astral ou aquilo. Puxa uma runinha. Puxar uma runa pra observar. Vem lá, tapa na cara falando que merda você tá fazendo. É, agora, eu tenho um ponto que conversa muito com o que o Keller fala do RMP, de ter ali um save point, que eu acredito, e é isso eu falo, né? Essa semana, por coincidência, eu dei palestra sobre defesa energética. Uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que saber três coisas, querido ouvinte. Primeiro, qual que é o nosso nível vibracional médio? Ou qual que é o nosso estado quando a gente está bem? Tá? Quando você tá ali de boa, que não tem merda nenhuma e não tem nenhuma comemoração e tal. Como é que você se sente? O que é aquilo dali? Quais são as dores habituais? Quais são os vícios, muito entre aspas, que você peca? Quais que são as tendências que você age? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... Isso daí é o, seria o... Condições normais de temperatura e pressão. Isso, perfeito. Perfeito, perfeito. Segunda coisa, qual que é seu ápice? Quando que você se sente bem pra caralho? Qual que foi a última vez que você se sentiu muito bem? E por quê? Foi condicionado? Era porque tava na sua formatura? Era porque você tava num casamento? Era porque você tava cercado de seus amigos? Ou você teve algum momento de uma iluminação, de uma espontaneidade, uma alegria, quando você estava andando na rua e você percebeu que o sol era bonito e que o dia estava claro. Quais são essas suas memórias? E o que que te leva a isso? Se você perceber isso, você consegue estimular isso na sua vida diariamente e consegue melhorar o seu dia a dia, tá? Você consegue aproximar suas atividades disso. A terceira coisa é perceber quando você está seguro e quando você não está. Se você sente muito frequentemente que você está vulnerável, que você está inseguro, que você não tem confiança no que você tá fazendo, ou que você tá andando na rua e você não tá se sentindo protegido, tirando todas as condições do nosso país, né, e de tudo ao redor, necessariamente, você devia procurar um terapeuta. A questão de prestar atenção no nosso diário mágico, de prestar atenção como é que a gente se sente, em como que a gente descreve quais são as nossas experiências no dia a dia, né, eu acho que isso é muito importante. Eu vou fazer uma pequena adição, porque eu ia justamente resumir e ia falar justamente isso que você falou. Tudo que vocês estão falando aqui é basicamente é, não existe um caminho das pedras. Cada um vai ter ferramentas específicas que vai saber como é que funciona. Então, basicamente é, para você saber que você tá recebendo um ataque mágico, você precisa se conhecer como pessoa, se conhecer como mago, ter experiência e anotar as coisas no diário mágico. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande nisso que você tá falando e que é muito boa, que é a diferença entre um caminho mágico e um caminho de autoconhecimento. Porque vocês falaram recentemente, uma né? Coisa não necessariamente tá ligado. O Vinícius falou isso recentemente, que às vezes você tá praticando e praticando e praticando e você tá adquirindo técnica. Parabéns. Né? Legal você, pra caralho. Você não tá adquirindo autoconhecimento. Morta, né? Você não tá adquirindo autoconhecimento prático, né? E aí tem ordens e ordens de autoconhecimento e de magia. Tem sistemas e sistemas que vão te aproximar. Tem exercícios e exercícios, né? Então, eu acho que assim, na hora que a gente volta pra nós mesmos, a gente começa a entender melhor como que a gente flutua em relação às coisas. E eu acho que o ataque mágico é aquilo que te tira do seu centro. Então, quanto mais sugestível você está, quanto menos firme você tá, mais você é levado de um lado pro outro. Como que é a dancinha, hein? Faz... Como que é a dancinha? Bellsprout. Bellsprout. Dancinha de Bellsprout. Pra quem não viu, ele fez a dancinha do Bellsprout. Só pelo quem... gif na sua timeline. Só quem é antigão de Pokémon vai saber isso daí. Tem um outro detalhe que eu acho que é importante. Todo esse processo que a gente tá falando de ataque mágico, ele vai ser mais percebido utilizando termos do Peter Carroll em ataques de magia vermelha. Ah, é da magia octarina, aquelas paradas lá. O que é isso? É quando eu faço algo deliberadamente e eu gostaria de deixar claro que eu estou atacando. Eu estou atacando, estou declarando guerra. Você chega antes com a luva e bate. É, eu tô avisando. É, uma coisa que o Carroll fala é o objetivo da guerra não é destruir seu inimigo. É deixar subjugar. Claro que você tem mais poder do que ele. Exato. Esse é um processo de subjugar. Bom, muito bom. Que eu acho justíssimo. Lutem como reis, né? Como irmãos lutai. Agora. Existe tá muito também... telemitinho, Gilo. Ah, cara, eu tenho que garantir os pontos da equipe, né? Telemitudo. Telemi tudo. Tem um outro porém, que são os ataques de magia que o Carol vai chamar de magia negra, que é o The Deepled, né? É o exaurido. Ai, nossa. Que eu tô fazendo a parada pra não ser percebido e pra você descer ladeira abaixo. Ótimo. Cara, aí tem uma diferença sensacional da gente pensar do que é o cara que tem um plano e qual é o cara que tá com raiva. Vamos... O cara que quebrou a perna e perdeu o emprego e o carro não sabe até hoje de onde veio. Não, ele não sabe até hoje. Ele não sabe até hoje de onde veio. Mas... Ele já perdeu o emprego também. Ele não tinha perdido o emprego. Eu quero muito morrer amigo do Vinícius. Vou te dizer que eu vi o cara passando no corredor hoje e eu vi que ele tá meio triste. Pai Vinícius, lei do retorno em ação, né? O ideal, o legal é que o ouvinte não viu o Vinícius abaixando a mão pra ali e falando menos detalhe. As pessoas vão ligar os pontos. Tem uma magia que eu faço porque eu tô puto. Eu quero machucar e eu quero gritar, Berserker. Tem uma outra que eu só quero fazer porque eu quero tirar aquele maluco do meu caminho. Eu só quero... Você está sendo racional, né? Você, tipo, preferencialmente. Tem um problema aqui. Esse cara é um problema. Então, eu preciso tirar esse problema da minha frente. A magia vermelha é uma magia de toma paulada. Sim. A magia preta, né, negra, segundo o Peter Carroll, ela é uma magia fria. Ela não é aquecida no sentido de que eu quero subjugar, eu quero... Não, ela é fria. Eu vou definhar, né? É, eu só quero que você morra. Aliás, no episódio do Mundo Freak, muito bom sobre magia negra, escutem lá. Não é? É, estou nele por acaso. Número não sei qual, mas tá aí. Porque essa é uma questão. Primeiro que fazer a magia negra, ela é um pouquinho trabalhosa também, tanto quanto é a magia vermelha, tal, pra ataque, mas ela é um pouco mais sutil de percepção. Sim, porque ela vai caindo grau a grau, né? É. Ela não é uma coisa que, tipo, hoje eu tô aqui, amanhã perdi o emprego, dia seguinte quebrei a perna. Ela é mais fácil de executar também. É, cara, é mais fácil você canalizar ódio do que uma vontade fria de ver a outra coisa sumir. Uh-huh. Mano, eu posso ensinar uma coisa muito horrível pros seus ouvintes? Vamos, o pessoal tá louco aqui, cara, querendo saber. Escolhe um número... sei lá, que tem a ver com uma coisa que você quer, estuda um mínimo de gematria, tem essas tabelas na internet. Cata uma vela preta pra cada coisa, escreve o nome da pessoa em cada vela preta, todo dia acende a mesma vela preta no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa de forma fanática. Você vai, tipo, esgotar a pessoa em pouquíssimo tempo com isso. É uma coisa super simples. Quer mais um truque? Eu acho que a palavra importante mais, aí é fanatismo. Uma vermelha junto. Fanatismo. Esse é o ponto, assim, porque é sua dedicação pro bagulho. Eu aprendi um com Sérgio Paca, final do Sérgio Paca. Sérgio Paca morreu? O quê? Sim, cara. Caralho! Paca. Nossa, que bom. Nossa, finado, mano. Paca. E ele falou uma parada muito legal também, uma vez, assim, pra galera. Falou assim, você tá com raiva, você precisa colocar pra fora essa porra mesmo? Você tá com mágoa, que não é diferente. Raiva é diferente de mágoa. Mágoa é mais fria, ela tá parada. Ela tá aquela coisa que tá te matando por dentro, você quer botar pra fora. Pega a vela, passa um olhinho opcional na vela, passa esse olhinho opcional na tua testa, pega a vela preta, branca, ou seja lá que porra, coloca na testa aqui e só pensa aquelas coisas bacanas, como você quer, porque isso vai deixar sutil o teu pensamento, tua ideia. Isso é um ataque. Gato, você acompanhou a jornada desse ano? Não. A feiticeira, mano. É a mesma coisa. Mas é pedra hematita esquentada, tem o mesmo efeito de sugar os pensamentos todos. Eu tava ouvindo alguém numa massagem de pedra, pedras quentes e tal, e a pessoa ia lá e botou uma hematita na testa. Sumiu os pensamentos. Falei, caralho. A pessoa me contando. Falei, caralho. Sim, eu nunca usaria hematita no frontal, saca? Tipo, de jeito nenhum. Mas tem essa propriedade observadora. A vela tá direcionando, né? Tá jogando pra alguém. A hematita tá puxando pra ela e fica tudo certo. Tem isso. Pau no cu da hematita. A vela tá indo pro astral aí. Gente, preciso fazer uma pergunta aqui pra pessoa. Será que é por isso que as hematitas quebram absurdamente com você? Hematita comigo é a mesma coisa que prata com a Lívia. Caralho. Que doideira. Olha, Lua e Marte. Faz muito sentido. Nossa, bacana. Pode crer, funciona. Faz muito sentido. Mas e aí? Magia preta. Já que a gente tá falando receitinhas e já que o gelo tá todo telemitinho hoje, e o lance de fazer bolinho, deixar os besourinhos pegar? Ah, é fantástico. Usar sangue de besta e pisar no nome dos inimigos é fantástico. Peraí, gente... peraí. Explica tudo desde o início. Desde o início? Não. Desde o início. No início, Deus criou 1904. O homem. Não. Tinha um inglês doido que não tinha nada pra fazer com a mina dele no Cairo e decidiu ficar fazendo sessão espírita sozinho no quarto. Ok, essa história acho que eu já ouvi. Aí ele escreveu um rascunho e escreveu Dá um pulo pra frente de alguns aninhos. Bolinho de luz é uma instrução que tem no capítulo 3 do Livro da Lei, que é sobre uma determinada culinária cerimonial que você pode fazer. Gostei da definição. Tem uma instrução que você precisa ou do primeiro sangue da lua, ou do sangue de besta, ou do sangue de um infante. Acho que é isso aí. Fique com os dois primeiros, é mais fácil. A não ser que você tenha filho, às vezes é sangue no sozinho. Mas, ou você possa produzir sua própria criança, mas aí é meio nojento. O lance é, você vai fazer aquilo... E vai sair besourinhos, vai sair bichinhos. Tipo, você deixa o bagulho pra apodrecer. Iu! Aguenta aí, isso aqui não é pra ser bonito, é pra arregaçar com os outros. Tu bebe mais um gole. É igual a Primeira Guerra Mundial, toma um conhaque e corta o membro. A hora que saiu os besourinhos, você pisa. Eu tenho que nomeando o inimigo a cada vez que você esmaga um bichinho. Gritando o nome do cara e pisando com ódio. Pro ouvinte que gosta mais de Telemann, o terceiro capítulo do livro da Lenda Especial, ele é um puta grimório de feitiços. É faca na caveira total. Faca na caveira total. A cada versículo daquilo lá, você tem basicamente uma magia de ataque ou pelo menos um buff de batalha. Buff de encantamento, buff, né? Buff de encantamento, é um bardo, mano. Que... É um bardo. Caralho, voltando. Tem, eu conheci gente que recitava uns trechos assim na hora que ia lutar, tipo, sim, box. Sim, mano. Que doido. Cara, você quer... Vai apresentar um trabalho na escola. Vamos dar Vai apresentar um trabalho na escola, tá quietinho assim, é a sua vez de apresentar. Fala assim: ajuda-me, ó senhor guerreiro de Tebas, diante dos meus vilares, crianças dos homens. Acho que eu já bebi demais porque não tá saindo as palavras. Help me, ó warrior lord of Tebas, in my unveiling before the shooters of men. Recita isso e vai. Você vai estar pronto. É, nossa. É, se for teu rolê também, se você, sei lá, católico, apostólico, romano. Não, mas aí que tá falando assim: pô, o ouvinte é mais telemitinho. Você grita Deus Vult, coloca uma armadura e vai invadir lá. É, uma armadura, verde e amarela. É pra isso. América, né? É pra isso que serve a oração de São Jorge. Nossa, gente, duas orações é muito boas. Estão no levar desaforo pra casa? Exatamente. A de São Jorge e a de São Pedro. A primeira oração de São Pedro das Chaves do Céu. Peraí, eu não me lembro de São Pedro, falei. Eu tô sem celular aqui, mas é tipo São Pedro católico que tem... Mesmo? A... que mano, aconteceu? Vamos falar de heresia? Não sou eu, não, vamos não falar sou de eu. Ataque, não, vamos falar de heresia? Caralho. Não. Eu descobri recentemente, no último Mundo Freak, a gente descobriu que tem um salmo na Bíblia que é o que católico usa pra amaldiçoar pessoas. Sim, mas tem. Sim. Que tá, sim. A igreja católica fez pra amaldiçoar um vilarejo na Espanha. É? Sim, que foi o último vilarejo que tinha bruxas. Trasmós, é. Até hoje é amaldiçoado, por sinal. Cara, se a gente pensar que o que nós consideramos Velho Testamento é basicamente um breviário do que foi escrito e sobrou de um zebrão maluco que vivendo no deserto, rodeado por povo inimigo, tudo que tem naquela porra escorre sangue, tá ligado? E não é pouco. E não é pouco. O Novo Testamento ainda é mais de boa porque tinha o Império Romano colocando regra pra não matar todo mundo. E fazendo ensinamento básico, dando educação básica e criando boas estradas. Assistam a vida de Brian e entendam porque o que afinal Roma fez por nós. Além disso, nada mais. Gente, eu já entendi que vocês são uns bandos filha da puta que gostam de atacar todo mundo. Vamos voltar pra defesa? O que eu posso fazer de defesa? Porque tome banho. Tome banho. Nossa, meu bacana. Pai fala isso. Sim. Meu pai fala isso. Toma ele fala banho isso. E lava a casa. Acabou. Meu pai diz isso. Ele disse assim: tá com algum problema? Toma banho. Se não funcionar, pelo menos pro seu problema, pelo menos você fica mais limpa. Isso não precisa. E 70% dos problemas da humanidade se resolvia com higiene básica. Se você só fizer um banho bacana. Sabe aquele banho que você tá se cuidando? Nossa, toma, assim, um banho que eu tô me cuidando. Dá um cuidado. Aquela cururiquinha, né? Sim. Como é uma curirica? A banheta. Bonitinha. A banheta. Banheta com o chuveiro fechado pra pensar nas próximas gerações, hein, galera? Olha aí. Pra você ecológico. É. Eu espero uma selva que cai no chão, ele cai gritando: é culpa do agronegócio. É. Não tenha dúvida disso. E uma dica pro ouvinte universitário. 10/10. 10/10. É. 10/10 voar atropelar ímpeto. A arquibancada está em polvorosa. Pro ouvinte que mora em República, toma banho com chinelos, senão seu pé vai engravidar. Tá certo. Não, mas sério, assim, porque todas as vezes que eu acho que eu tive que me defender, não sou a Beyoncé, gostaria de ser, gostaria muito de ser a Beyoncé, uhum. Aquela raba toda, eu fiz isso inconscientemente. Então, ok, deu certo, sabe-se lá, por sorte, talvez. Tá respirando até hoje. Tô respirando até hoje. Então, nenhuma acho que foi uma situação grave, assim, de... quero que você morra e tal. Mas foi alguma coisa assim, quero que você passe muito mal, porque você tá mexendo com o meu homem, porque, olha, você é um pouco... Você que briga por homem, pau no seu cu. Você é um pouco sexista, mas mulher ainda tem o mau hábito de brigar por homem, uhum. Infelizmente. Cara, pensa que moleque briga por outros machos que vestem a mesma camisa de futebol. Tem isso. Porra, é o equivalente. Mulher brigar... briga por banda de rock, tá ligado? Mulher brigar por homem é o equivalente de homem brigar por time de futebol. Os dois não prestam, né? Os dois não prestam, não serve pra nada, não vão te colocar pra frente, não serve e pra nada. E aí você fez o quê? Você tomou banho e resolveu? Não, uma eu até contei, que foi um sonho, uma daquelas situações que eu percebo que não é sonho, e que eu me senti atacada, e a minha reação foi recanalizar isso que estava passando por mim e aterrar. Boa. Legal, legal. Tá, até a pessoa parar com aquilo. A outra foi... E aí passou? Passou. Logo vemos que alguém que não sabe. Você pode colocar um servidor pra continuar os ataques indefinidamente até que as defesas vão sacar. E sim, passou. Eu fui lá falar com o brother que eu tava de rolo na época e falei assim, olha, mas eu tô falando com as tuas ex-namoradas porque eu não tô aqui pra isso, não. E ele foi lá resolver o problema dele, o B.O. dele. Enfim. E o outro foi, eu estava desavisada no rolê e estava vendo uma situação que não era pra eu estar ali e que o ataque não era pra mim. Porra, perdidaça. Eu tava perdida. Bala perdida. Eu tava Kleber no rolê. Tava totalmente, eu não sabia o que estava acontecendo. Cego no tiroteio. E tava vendo a porrada estancar. E o pessoal tava lidando comigo como se eu fosse café com leite. E aí você fez o quê? Você tomou banho? Que hora que chega no banho? Não, no momento, o que eu fiz foi, tipo assim, as pessoas não podiam perceber que eu estava consciente. Porque enquanto... Meteu um jamanta, não morreu ali. Exatamente! É o famoso fingir demência. Eu fingi demência até eu chegar pra pessoa que depois já tinha passado tudo, e eu falei assim, e aí, mano, tu não vai explicar essa putaria que aconteceu, não? E o cara virou assim pra mim e falou assim, ih, caralho, tá acordada? Dorme aí. Nossa, tentou isso 3 vezes. Caralho. Que ele é o Nironauta daquelas intrusivas, sabe? Eu sou daquela aqui que fala assim, e aí, gente, o que tá acontecendo aqui? Caralho, mano! Mas isso aí, olha só, já tem 3 paradas bacanas aí. Primeira delas, você tem alguma forma de defesa inconsciente que você deve ter desenvolvido ao longo da vida. Tem nego até que fala assim, ah, você trouxe isso de vida passada. Tem gente que tem esses rolês também. Segundo o seu baralho cigano, eu trouxe de vida passada. Então, né? Tem essa parada, que você traz uma coisa que tá te defendendo aí há 1000 anos, porque na outra vida passada você foi bom o suficiente. Se acredita nisso ou não, o problema é teu. Agora tem a outra parada. Você também tem que ter, é legal se você tem uma prática, aquele esquema que eu já falei, às vezes eu sinto em sonho que tô sendo atacado, o RMP automático. Cara, já faz um tempo que eu pratico RGP e não RMP, mas até hoje o que tá gravado a ferro e fogo, sim, é o RMP. Dúvida, que você eu faço tem automático. Um botão do tenho. Tipo, uma coisa que você bate com o pé, eu bato o pé no chão, pé, eu tenho, você quer me atacar magicamente, me põe de ponto cabeça, que aí eu não sei como você não sabe o jeito que aí, eu não, aí fica mais difícil de resistir, mas é, hora, é o pé. Saber e antes, aí, de eu, antes de eu saber o que é RGP, na verdade a descrição do que eu fiz nesse dia que eu quis aterrar as coisas, foi um RGP. Sim, o que eu fiz foi um RGP. Outra parada bacana pra caramba. Se você tem uma questão de respiração legal, é só você imaginar o eixo do chakra. Você tá sentindo mal, pé no chão, faz descer. Ótimo. Foi exatamente isso que eu fiz. Descer. E depois fiz uma intenção de fazer um, mal, tipo um escudo. Descer. É. Você um escudo e volta. Acabou, cara. Esse é o básico. E aí a gente fala de questões... Por que eu falo do banho? Porque parece bobagem, a gente fala de questão espiritual e tal, mas a gente vive na matéria. O banho é importante por várias formas. Na hora que você for tomar um banho, mentaliza mesmo descendo a parada, sabe o eixo principal? Uhum. Descendo na água, indo embora, saindo uma craca, bota uma imaginação. Você falou do RGP, tá tomando banho, você tá se esfregando, cada parte você vai... Vai tomando banho e, mano, solta a goela. E vai nesse bagulho de vibração. Esse lance da vibração, mesmo que você pouco se importe com uma realidade espiritual, ele te dá uma sensação. E sensação, no final das contas, é tudo que importa. Sim. Tá ligado? E aí você vai conseguir transmutar. Se você se sente seguro, tá bom. É. Se você se sente seguro, está bom. Bacana, perfeito. Tá bacana. A gente tava falando, né, de ataque de defesa astral. E a gente tava falando que o ataque é mais difícil de ser feito que defesa. Eu não acho. Gostaria de ouvir. O Vinícius também tem um ponto parecido, né? É, eu acho que o bom ataque, ele é difícil de ser feito. Tá. Né? Na hora, assim, vamos lá. Eu sou um terapeuta holístico, então eu trabalho com energia. Pelo menos ele não falou coach. O Rodrigo é um funileiro astral. Não. Eu sou o cara que, quando você não corre pro amigo da Umbanda, eu vou lá e faço esse rolê. Fafup, faculdade de funilaria e pintura. Martelinho de ouro do astral, vamos lá. É, quando você tem, sei lá, uma pessoa que ela manja de fazer o negócio, sei lá, um pai de santo, que bandeira, etc e tal. Essa pessoa, na hora que ela tá fazendo o ataque dela, ela já está confeccionando também aquilo que a gente falou. Ah, o prego da entrada, o amuleto de proteção, ela vai fazer um feitiço similar e paralelo pra ela anular aquilo que você chamou de contraponto. Quando aquilo dali for desfeito, porque ela sabe que vai ser desfeito uma hora ou outra, saca? Tipo assim, se a pessoa tem dinheiro na vida dela, chegou uma hora que a pessoa cansou de se fuder, cansou de tomar no cu, quebrou a perna, caiu da escada e tal e tudo. Joseph Klimber no rolê. Em algum momento que ela tomar vergonha na cara, né, e que não foi ela que propagou aquilo dali, que ela foi atacada, na hora que aquilo dali foi devolvido, um pai de santo que vive de demandar os outros, ele precisa ter alguma forma de se proteger pra que ele não fique tomando porrada o tempo todo, né? Então, eu acho que um bom ataque, ele exige preparação, ele exige conhecimento que eles não estão disponíveis níveis por aí. Eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo. Exige muito isso que a gente tá falando de autoconhecimento. Tem uma outra parada, que quando você tá falando de pai de santo, de alguém que trampa com entidade, a gente conversou isso um pouco no último Magicando. É um outro rolê, cara, porque a entidade, ela faz o trampo pra você, você entendeu? Sim, você vai ter você que não precisa ser um puta mago da técnica do caralho 4, porque você joga pra Exu, mexe no astral, porra. É, mas aí é que tá. O problema todo é, na hora que você vive só de entidade, você tá vivendo só de intermediário. Então, assim, na hora que você for receber alguma coisa de volta, você não tem campo energético pra sustentar. Se você é um despachante, não significa que você tenha envergadura técnica. A autoridade daquilo dali. É, então, assim, você não vai sonhar com o negócio. Você vai tomar no corpo físico. Você vai se fuder. Você vai quebrar a perna. Por quê? Você não tem uma prática estabelecida. Você não faz ali a meditação constantemente. Você não tem consciência de si. Você só tá manipulando Exu em caixinha de papelão. Se você aceita Exu em caixinha de papelão, você tá errado. Você só tá ali trabalhando com inteligência externa. Beleza. Eu não tô falando de autodesenvolvimento, não. Eu tô falando de consciência sobre si próprio. Mas pera aí, Rod. Você falou de Exu. Vinícius. Oi. Nyarlathotep. Oi. Eita, caso eu coloque esses caras em função de ataque no meu campo de batalha. Saímos de Exu, saímos dessas coisas, fomos pra essas paradas. Se a gente tá falando de umas entidades extracósmicas, como que eu vou puxar um tentáculo de Nyarlathotep pra dar um peteleco? Você não vai dar peteleco. Então, esse é o ponto. Começa porque aí. Normalmente nós pensamos em ataque do tipo, eu vou dar um tiro no Rodrigo. Caso eu puxe um bicho desse, eu tô falando de um ataque agressivo. Sim. Como que é aquele negócio de John Fortune e arcanjos marcando na Segunda Guerra Mundial junto com as tropas, lembra? Grande Batalha da Britânia. Grande Batalha da Britânia. E aí, não é o gelo tentando se defender do concorrente dele, não, é... John Fortune é estados. É John Dee, a rainha da Inglaterra, contra os nazistas. Então, e a rainha, com laser. A rainha da Inglaterra tem direito a achar que tá sendo atacada. Ótimo. É mesmo? A rainha da Inglaterra tá na mesma categoria da Beyoncé, você tem razão. Inclusive, que defesa energética daquele país. Puta que pariu. Cara, imagina você poder contratar John Dee, Aleister Crowley, pra ser seu pai de santo. E você contratando o cara do poste e acha que tá certo. Parabéns. Ai, contrata o cara do poste diário, né? O cara que te mandou uma corrente no WhatsApp. Vai dar certo, qual que pode dar errado? Mas vai dar certinho. Mas então, você levantou a bola de se o ataque for num nível estratosférico desse. Eu acho que existe um ponto aí a ser considerado, que é o quanto você consegue comover essas inteligências a trabalharem em seu prol, em seu favor. E o que você oferece pra ela, de energia emocional, né? Exato, que assim, essa porra toda é um jogo de soma zero, né? Vamos estragar o rolê. Se o rolê desses caras, desculpa, é penetrar a psicoesfera humana, eu falo, cara, faz o seguinte, tem essa pessoa que eu tô apontando, arrebenta ela que eu abro minha psicoesfera pra você entrar e você contamina. Isso é um excelente trade-off aí pro bichão. Sim. Vai sobrar pouco de você, mas vai sobrar pouco do outro. Só que, cara, pra você chamar um bicho desse... Estratégia terra arrasada, né? É, estratégia terra arrasada. Eu vou falar de Stranger Things, é mais um caso. Barbarossa, né, cara? Você está lidando com o Nivaldo Tepes. Com o Nivaldo Tepes, exato. Porque tem uma parada que eu vou te falar, na real. Assim, o próprio Nivaldo Tepes fala assim, ah, eu quero usar pra contra aquele cara ali, é bem capaz de tomar um esporro do Nivaldo Tepes. Você não vai pisar nessa Caos formiga, só que você tá pedindo. Eu não sei, vamos ver. Entendi. Se o André quiser cortar, ele corta. Se eu tentar invocar a Tormenta como um ataque mágico. Acho que agora é o momento. Agora é o momento. Eu pensei justamente nisso. Se eu invocar a Tormenta agora, eu só preciso de uma área de Tormenta. Existe um problema muito sério. Que cedo ou tarde o cara vai se recuperar e ele vai... Vai vomitar demônios e vai vir atrás de você. Ele vai prender aquilo, se você for seguir a Cosmovisão de Tormenta. Ele vai fazer, aquilo vai fazer parte dele. Um ataque bem sucedido de Tormenta significa que eu ataquei o Vinícius. Isso vai se fuder, vai tomar no cu e tal. E mas vai voltar mais forte. Mas em determinado momento ele fortifica aquilo que vai voltar então, com os Cavaleiros de... Parem de dar spoilers de Tormenta? Tem. Ah, cara, se você não leu a trilogia ainda, você tá errado. Ó, eu quero falar aqui meus métodos pessoais de defesa, eu quero que vocês comentem. Uma bosta. Eu tenho um banimento, bater pé no chão, que é uma coisa minha, que eu consigo fazer em menos de um minuto e funciona muito bem. Eu faço de uma forma tão automática que eu faço deitado na cama de olho fechado e foda-se. Você baixa o pé deitado? Não. É tipo bater o pé no chão. Mas é na verdade é uma point. Série de versos barbáricos loucos. Esse pessoal dos versos barbáricos. É muito da hora. É tipo o save point que o Kelly falou. É tipo save point. É um botão que você aperta. Não importa que não fosse o barbárico. Exato. Que demais. Tem inclusive umas palavras iguais. Inspirado, não vou dar muita informação. Pranayama. Nossa, pode crer. Pra defesa? Pra defesa. Uhum. É pranayama. Técnicas específicas de respiração. É uma respiração mágica. Você tá sentindo meio mal, tal, tem algum efeito físico que você tá sentindo? Mas é uma respiração pra recuperar vitalidade. Cara, tem uma meia dúzia que eu faço, uma em cada caso e... Existe pranayama pra criar defesa? Tem. Não sei Mano, se existe. Mano, pranayama pra criar defesa? Mas existe pranayama pra fortalecer o corpo físico. Legal. Existe pranayama pra você não vomitar na ayahuasca. Como eu não sou muito ligado. Sim. É, então. Isso doido, legal. Porque eu gosto, rapidinho, Vinícius, de fazer sempre a diferenciação entre defesa, prevenção e limpeza. Sim, sim. Né? Eu acho que tem as duas coisas, Rodrigo. Eu não penso muito nesse paradigma da energia, de ter um corpo áurico e tal. Beleza. Mas eu penso mais, eu estou me sentindo melhor fisicamente. Ah, legal, legal. Isso fisicamente é um reflexo de seja lá o que for. Aham. E é suficiente pra você, né? Isso, aquilo que o Kelly tava falando de filacteria, eu tenho uma coisa parecida com isso, só que sem uma base física. Eu tenho uma coisa que se fode por mim. E ela não existe fisicamente. Legal. Nossa, importante. Posso saber se é alguma coisa que eu não devo mexer em casa? Não, ela não existe fisicamente. Tá, e não é nada qual que eu não devo não existe mexer. Fisicamente, você não entendeu. Não, não. Esse cara que vai fritar é porque os a Lívia toca até como o etéreo é cruel, da casa. Você criou um ser só pra sofrer por você? Ele não é um ser, é só uma coisa. Não ter espaço físico não significa que eu não consiga tocar. Tan, tan, tan. Ótimo, maravilhoso. Uau. Se tratando da Lívia, isso é muito real. Poético. Tem uma outra coisa que eu uso muito, que talvez seja o mais importante, que é não me importar. Nossa, isso, maravilhoso. Parabéns, maravilhoso. Caralho. E existe uma quinta técnica, que é enganação, que significa que uma dessas outras quatro coisas que eu falei é mentira. É pra gente descobrir o que é mentira? Cara, porra, isso é a diferença de tratar com um profissional. É pra gente descobrir o que é mentira? Não, fica não, olha, olha que foda. O cara que vai atacar o Vinícius, ele vai perder tempo tendo que bolar uma forma de afetar as quatro, sendo que na verdade só três. Isso seria um excelente quiz do Vortex. Excelente quiz do Vortex. Eu trabalharei nisso. Sendo que pode ter uma sexta coisa que eu não falei. Pode ele, ter. Ele não disse que só tem essas. Ele disse que tem essas e que uma é mentira. Eu tava tocando num ponto quando o Keller falou assim, da gente receber ataque. Você tava falando da tormenta, né? De quando Sim. a pessoa, um momento, ela se recupera daquilo dali. Quando você vai recebendo ataques mágicos, seja consciente, seja inconscientemente, é a mesma coisa que você tá treinando ali a canela no Muay Thai. Uma hora você vai pegar um calo naquilo dali e uma hora não é que vai dessensibilizar a área, mas você vai aprender a lidar com aquela energia. Eventualmente, aquela energia, ela deixa de ser eficiente contra você. Por quê? Você já recebeu aquilo dali tantas vezes, já sabe como lidar daquilo dali automaticamente. Eu dou um exemplo prático que Keller e o Gelo vão saber muito bem, que é entrar na sala de aula, você precisa de sustentar a sua aula, né? Além da autoridade que é imbuída do papel do professor, além daquilo dali que as pessoas tendem a te respeitar assim, naturalmente, até que você não cague o rolé. Eu acho que você tá um pouco defasado sobre o jovem. Eu acho que você parou no carrossel achando que as pessoas gostam do professor. Ele falou uma coisa que eu acho que é importante pra caralho. Teve um tempo de escola que eu tava cuidando um pouquinho melhor da minha defesa e tal. E uma forma física de defesa é fechar pescoço, testa, umbigo. Costa, umbigo. Pontos vitais, né? Os pontos vitais, assim, são importantes. Se eu travo um desses locais, dependendo de onde for, eu tenho problemas com a aula. Porque uma parte daquilo que eu passo em aula não é só a fala. Preciso botar pra fora uma sensação. Eu preciso projetar uma questão, porque muito da minha aula é isso também. E aí eu tô fechando também os meus pontos de interação com o lado de fora. Então, beleza, não entra, mas beleza, não sai. Isso. Um abraço depois que a gente sair daqui. Então eu tenho um problema muito sério. Então qual é que é a parada? Você tem que ter outras medidas mais ativas quanto a isso. E tem algumas formas de magia que são ataques leves, que isso não chega a ser um ataque machucar, mas um ataque leve de autoridade, magia vermelha. Ó, que de vez em quando precisa ser utilizado também. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. Você dá história. Sim, e filosofia. E filosofia. Eu dou sociologia e filosofia. Tem uma situação que é muito comum, que é você tem a obrigação de demover o moleque, ou a menina, do plano físico. Do plano físico, em muitos casos. Isso, aí nós fazemos o que? Nós oferecemos drogas e posturas sexuais inconvenientes. Não, Oi? Mas essas fitas da... Vocês viram aquele vídeo do Porto dos Fundos, vocês sabem do que eu tô falando. Você precisa tirar o cara da zona de conforto. E muitas vezes o moleque não quer ser tirado da zona de conforto. E que hora que você sabe que você fez isso? Porque o moleque tá sem reação, ele fala assim, ah, professor, vai tomar no cu! Você, a hora que o moleque abriu os braços, assim, parecendo uma garça, e mostrou uma postura de defesa, tipo um ganso, você sabe que você pegou ele no ponto dele. Você acessou ali um viés. né? Se você for marxista, é a verdade. Não, é... veja, Gelo, que isso que você... Esse exemplo que você tá usando na aula... É uma bosta. Ele se aplica especificamente no ataque mágico. Sim, o ataque mágico eficaz, você identifica quais que são os vícios ou as lacunas dentro do comportamento da pessoa. Então, tipo assim, não adianta eu tentar a pessoa com sedução ou com algum tipo de magia sexual, alguma coisa do gênero, se a pessoa ela é completamente casta e o problema dela é que ela é árvore. Se ela e que for ela... completamente casta, magia sexual funciona. Culpa cristão afrodisíaco delicioso. Não, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô só querendo fico que... pensando assim, pra onde vai? A pessoa pensa na aula, o outro pensa nos alunos, ele tá dizendo o ministro pensa na zoeira, esse daqui pensa logo no sexo. Não, o caminho da mão direita. É o Rodrigo, que é boa gente, que é a luz e vai salvar todo mundo, e vai vir de nave espacial salvar todo mundo. Eu só estou aqui para apontar a discórdia. Uma espécie de Astra Xeran. É, mano, o Rodrigo... Salve, Astra Xeran. Astra Xeran de Beijo, Blazer, Rafa, tá de calma. Então, mas o que eu quero dizer é que cada pessoa vai ter ali uma série de possibilidades aonde ela tem... O inconsciente dela não permite ela ver aonde que ela tá tendo as crenças limitantes. Ou e aí a gente tem que dar razão pro Grant. Ué, a gente vai ter que ir pro lado escuro. Ótimo. Se a gente chegar nisso, que é um ataque mágico fudido, se joga no escuro e começa a socar o nada. Pensa que a pessoa que tá ali no quarto escuro sem você ver nada. É a possibilidade. Possibilidade. Não sei, tem que testar. Eu já testei, funciona. Mas é isso que eu quero dizer, assim. Na hora que você encontrou esse viés que trava a pessoa, que dá o tilt, que você colocou ela pra pensar, aquilo dali é quando você encontrou uma lacuna mental, emocional, quer que seja. Aí eu volto pro Keller, que é professor. Não tô dizendo que você ataque seus alunos, Keller. Nem estou dizendo que não faça. Mas como que você previne que você gere um ataque, ou que você gere uma agressão? Porque isso é uma coisa que estamos falando de viver Sim. cordialmente em sociedade, precisamos pensar em que medida nós geramos ameaça. Se você tá desenvolvendo... Porque a paz é uma paz armada, né? E se você tá desenvolvendo um caminho mágico de alguma coisa, você tá expondo isso pra fora. É comum que você faça ataques. Sim, que você ataque a cuidado, sua mãe. Inconscientemente. Tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Cria um paradigma onde eles não podem ser atingidos de maneira pesada. A minha coisa bem... Tem uma coisa muito clara. Porque eu sempre falo pra aluno. Eu tenho toda a paciência do mundo com aluno. Aluno pode falar a merda que quiser. Aluno sempre tem oportunidade. Aluno sempre vai falar uma segunda vez. Aluno sempre tem que ter uma chance. Não tenho paciência com velho. Sim. Uma coisa que eu falo em sala de aula. Eu falo, não, cara, você pode falar o que você quiser. Não tem problema. Eu não tenho paciência com velho. Aqui você tá pra errar. Legal. Então, eu tenho toda a tolerância da face da terra. Aquilo que eu chamo de postura educacional. Então, tudo que eu tenho que fazer tem que ser na perspectiva da educação. Isso é o meu paradigma, ponto final. Se eu vou dar uma bronca, tem que ser no paradigma e no ponto de vista da educação. Se eu vou falar qualquer merda, no paradigma e do ponto de vista da educação. Então, isso me deixa tolerante e eu entendo a fragilidade daquele corpo. É uma regra quando eu passo no portão. O meu paradigma é mate antes que põe ovos. Obrigado, Andrei. Obrigado, Andrei. Então, obrigado, Andrei. Se eu for pra esse lado aí, fodeu. Mas essa é a ideia. Agora, pra velho, eu não tenho essa paciência, não. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber do prático. Sabendo que tô fazendo merda, quer dizer, tô pisando em calo de alguém e sei que alguém é dos Paranauê. O que eu posso fazer para me defender, além da asepsia diária do banimento, meditação, conhecimento? Você tem capacidade mágica suficiente pra essa pessoa do Paranauê pra bater de frente? Eu não quero bater de frente, eu só não quero receber a pontaria. Você tem certeza? Eu não tô querendo atacar. Eu só sei que aquela pessoa ali pode ser muito rancorosa. Você confia na sua vontade? Ok. Com relação a essa pessoa? Se você confia, foda-se. Se você confia na tua defesa, na tua vontade, foda-se. Agora, se você fala, cara, esse maluco manja dos Paranauê, e eu acho que na hora da minha vontade frente a frente com a dele, eu vou esmorecer. Então você simplesmente desacredita completamente qualquer coisa que essa pessoa faça. Não posso chamar um amiguinho pra dar um buffer no grupo? Pode, mas você está sendo covarde. Aí você tá chamando um agiota, e agiota é sempre problemático. Então, eu tenho um problema. Você pode só me contratar. Então, se eu tenho... R$500 a hora, a gente resolve essa parada. Se eu tenho consciência de que eu não sou tão foda nos Paranauê do que ele, seja por tempo de Paranauê, o caralho a quatro. Lívia, com licença, defina foda nos Paranauês, me dê um critério. Bola de fogo. Como? Bola de fogo. Magia não, de terceiro nível. Não tô nem falando da bola de fogo. Eu tô falando assim. Eu acabei de entrar nos Paranauê, pisei no calo de alguém ali. Sei que aquele cara ali já é dado... Você já participou de uma gangue? Já. Então, como que você define que você é membro da gangue? Ou você bateu em alguém da gangue, ou você ganhou alguém da gangue. Certo. A hora que você mostra que você consegue causar a mesma quantidade de dano, ou suportar a mesma quantidade de dano que a gangue, você entra pra gangue. É uma coisa parecida. Agora, deixa eu contar mais uma coisa. Ah, eu pisei no calo de alguém porque eu xinguei ou eu não concordo com ele no Twitter. Então, não é isso não. Então, é isso. Isso aí Se você tá preocupado com o Twitter, você tá merecendo, porque assim. Vai aprender uma lição muito fácil. É higiene pública municipal. Isso se chama limpeza duplo astral. Meio que na prática essas coisas não são mensuráveis, assim. Você não tem como mensurar isso. Você tem como ter uma ideia. Que é aquelas paradas, tipo, o símbolozinho na parede, que pode cair, a tua filacteria, tua outra parada, teu outro canto, são coisas que te ajudam a ter uma ideia física sobre isso. Só que no plano da ideia, no plano mental, no plano espiritual do rolê, é a tua certeza de que que você tá fazendo bem uma defesa, é a tua certeza de que você manja o suficiente daquele negócio, é a tua certeza de que se o Vinícius é meu inimigo nesse sentido... Tá fudido. Prova algumas coisas. Primeiro que eu não escolho bem inimigos. E a segunda coisa é que eu preciso mostrar pra ele e pra mim... Principalmente pra mim, de que ele não é tão foda assim, que eu sou melhor que ele. É importante você ter isso na sua mente. Eu acho que o mais importante é mostrar principalmente para mim. A gente voltou aí pra medição de pau na mesa. Que é a vida. Que é o duelo mágico. Porque pra mim é uma subação mental. O duelo mágico é uma grande régua de pica. Licença, duelo mágico. Aleister Crowley, Matt Gregor Mathers. O cara tá conseguindo nem falar mais o nome dos caras. Cara, eu nunca consegui, eu sou terrível com o inglês. É o Crowley e o Matters, mandando o bicho da Goethe um em cima do outro, igual Pokémon. Qual que é a régua que você usa pra um bicho desse? Os 2,80 por hora. Tá ligado? Se a gente já tem... Pensa em todas as brigas que você viu na sua vida. Quantas delas foram bonitas? Nenhuma. Eu quero uma arte dos fãs com os dois cantando "Esse é meu jeito de viver". E, cara, na verdade, na prática, você pode ter, tipo, os dois demônios da Goethe estavam, sei lá, jogando para o ímpar, tá ligado? No Game Boy vinha aí pra mim mesmo. Mano, por isso que depois que inventaram um negócio chamado League of Legends, resolve ali num X1. Primeiro, sem farm, acabou. Já era, mano. Não precisa te invocar demônio da Goethe. Gente, que inferno. Gente, eu tô lembrando aqui de um caso. Desculpa, Andrei. Vamos pros casos, é isso? Não, eu tô lembrando. Você tá falando de Matters e Crowley saindo na porrada com o demônio da Goethe. Eu lembrei de um caso BR mais palpável e mais recente. Cuidado. Tantantã. Você vai falar. Vamos nos inventar pseudônimos aqui. Aquele cara que atacou a si mesmo? É, então. Tem um ouvinte nosso que ele fez isso. Ele criou um servidor pra se atacar. Porque ele não sabia como era ser atacado, ele criou um servidor pra se atacar e descobriu como era ser atacado. E é uma doideira do caralho. Tá pau a pau com o cara da... Isso agora, né? Essa do Vinícius é boa. Prêmio Darwin Awards. É. Isso daí está pau a pau com o cara do Taser. Ai, o cara do Taser. Ouve a do Vinícius, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por favor, talvez eu não lembre dos detalhes exatos, mas esses diários mágicos estão disponíveis na internet. E talvez vocês conheçam essa história. Mas temos aqui dois personagens aqui. Vou apresentar o Dramatis Personae, né? Antes do começo da peça, que são o Senhor Linguiça. Calma aí, Senhor Dom Linguiça? Senhor Dom Linguiça e uma moça chamada Vênus. Vamos chamar ela assim. A moça chamada Vênus estava lá numa boa, não fez porra nenhuma, e o Dom Linguiça resolveu achar que estava sendo atacado magicamente por ela. E ele começou a sentir todos os sintomas e somatizar. Assim, eu conversei com a Vênus e nada aconteceu. Assim. E as pessoas mandaram mensagem. As pessoas mandaram mensagem para o Linguiça falando assim: "Eu senti que você está sendo atacado". Nossa. É, assim, na real, o Linguiça deu uma brochada forte, achou que estavam vampirizando a masculinidade dele. Não, ele brochou mesmo, é sério. Isso aí não é assim. Você tava junto no dia? Eu tava e foi terrível. Eu era broxada, foi memorável. Foda. Aí eu sei que ele fez um contra-ataque, perguntou pro tarô se o contra-ataque deu certo. O tarô falou: "Errou!" Aí ele foi lá e fez de novo e depois saiu convencido de que tinha dado certo. Aí eu perguntei pra Vênus se tava tudo bem. Ela falou: "Cara, pegou nada aqui não." Eu sei que, assim, resumo da ópera: não houve ataque, o cara sentiu o ataque, ele somatizou essa porra toda, ele ficou pirando e problematizando e amplificando isso durante, sei lá, 3 dias. Ele se atacou, cara. E outra coisa, o detalhe é que ele disse que ele queria que voltasse pra quem estava mandando. Ah, é isso. E quem estava mandando esta bosta? Quem sabe ele mesmo? Seleção natural existe pra isso. Mas ali tem uma coisa muito correta, assim, os diários são impecáveis, você entende isso lendo diário. Diário é muito bom, cara. Ah, então isso tem a ver com grupinhos organizados? Não sei se tem a ver com grupinhos organizados, mas isso foi disponibilizado pra estudante do Linguiça. Porque eu não fui saber do que se tratava. E olha só a forma correta de proceder. A situação é o seguinte: depois esses documentos podem ou não vazar. Existe a limpeza do pool genético, as pessoas ficam dizendo que eu... Limpeza do pool genético, faz anos. Então, existe existe a limpeza do puo astral também. E isso daí foi dar na beirola da limpeza do puo astral. Não, não, de certa forma até limpou mesmo, porque, né? É, eu só quero que vocês me chamem a partir de agora de Dom Andrei de Fernandes. Dom Andrei, Dom Andrei de Fernandes. Ó, eu acho que tem um ponto legal pra gente tocar aí, que é a diferença entre o ataque astral e devolver um ataque que foi direcionado pra gente. Isso aí tá dentro da Lei Trips? É aquela parada lá de karma? É espírita? Mano, deixa eu dar um apresentamento pra talvez o ouvinte que não esteja entendendo. Então, ao invés de você apenas defender e aquilo se esvair e não acontecer nada, você, na verdade, está dando um contragolpe. Parry. É um parry. É o que deveria ser feito sempre. Eu acho que essa é a conduta correta e não apenas justa. Foi lhe enviado uma carta. Você recebeu. Te diz respeito. Você vai ficar com ela? Você vai ficar com aquela encomendinha bonitinha na sua casa? Vai levar pra dentro? O que que você faz? Oh. Você joga uma carta azul dizendo counter. E devolve. Você dá um soco na investida boca de quem usa a mente azul. Você dá um soco. Você tem carta de azul e branco que nega o baralho do cara, você tem que apanhar na rua. Veja, você tá querendo agredir o carteiro? Veja bem, se você não teve colhões o suficiente pra evitar o carteiro e falar assim, isso não me diz respeito, eu não vou assinar essa carta, e você pegou a encomenda, né? Você levou ela pra dentro da sua casa. Você tá com ela lá, você tem algum momento que decidir que aquilo dali não é seu, que aquele remetente dele não é seu. Ou então você vai absorver aquilo dali e vai falar assim, ah não, é meu, eu mereci e tal, eu pedi por isso, eu vou assinar aqui, vou abrir a caixa e vou botar na minha estante. Mas no momento que você decide que aquilo dali não tá compondo mais com a sua casa, não tá compondo mais com você, e você resolve devolver de volta, o carteiro já foi embora, né, meu amigo? O carteiro já foi embora. É, o carteiro já te entregou. Você não vai ali botar, você vai ter que embalar de novo, você vai ter que, né, entregar de novo na logística casa da pessoa. Reversa. Vai ter que ir na agência do correio. É, você pode ir na agência do correio e pedir pro carteiro entregar de novo, ou você pode ir direto na casa da pessoa e entregar você por conta própria. Pode. Né? Mesma coisa no ataque astral, né? Você recebeu um ataque astral, aquela energia tá ali. Você tem um procedimento mais ou menos simples e direto, que é pegar aquela energia e devolver pra pessoa. Ou, se a gente tá falando de paradigma psicológico, né? Pegar aquilo dali que te foi enviado, seja um pensamento, sejam ondas ódicas, sei lá o quê. É, e devolver. É, ou você pode tacar a pessoa de volta. E aí você tá perpetuando outro ataque. Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. Devolver o remetente. É. Exu faz isso muito bem, viu? Posso fazer uma pergunta? Se você não tem coragem de sair no soco com a pessoa na rua, você pode ficar de ataque mágico? Você quer? Não, então, tipo, mano, se você não tem coragem de sair no soco, você não vai ter energia emocional pra fazer um ataque. Você que pensa, às vezes o cara não tem coragem porque ele é cuzão. Mas tá pensando no incel magrelo. Do caralho, porra, que não tem coragem, cara. De resolver. Não, incel é um idiota. Acho isso muito relativo. Eu também. Por exemplo, eu não teria coragem de sair no soco com Mike Tyson. Aham. Mas eu tenho quase certeza que eu me garanto mais na macumba do que ele. Total. Provavelmente eu tenho uma chance de ganhar. Não sei qual é a prática mágica dele, se é que ele tem uma. Aí você vai lá, mano, eu sei que ele é um islâmico louco e sei lá. Mike Tyson é islâmico. Do tempo que ele ficou na prisão, ele voltou islâmico. A vida é muito doida nos Estados Unidos, não é mesmo? Aqui o cara volta evangélico, lá ele volta islâmico normalmente. Mas ali ele falou uma coisa certíssima, assim. Você não pode esquecer também que magia é a morada última dos desesperados, né, cara? Se você não tem mais o que recorrer... Ou é Paralamas do Sucesso ou é a Bruxaria Apocalíptica. Aliás, parabéns pra Penumbra, puta título. O quê? Paralamas do Sucesso? De lançar o livro? Lançamos, você não conhece, não? É, o pessoal tá falando que o... Biografia da ODR, né, mano? Caralho. Ó, mas é interessante. Eu sei um como fazer mandar. Que eu aprendi com o Keller e com a Ju. Tem a ver com aquela encruzilhada no meio da madrugada que você ficou fingindo que não tava lá? Era no meio da tarde, não era no meio da madrugada, mas eu vou deixar... Portão de ferro, cadeado de madeira. Não tem aquela runinha lá do espinhozinho? Ah, o quê? A runa do espinho. Tá lá na nossa porta aqui da Penumbra. Você coloca virado pra fora. Que certo. Aí qualquer coisa que venha... Então a gente tá no... Pessoa dá um... Não, relaxa, tá certinho, Su. Ai, mano, é que Turizas é tão... Tipo assim, você não tá atacando ninguém, você tá só... Prefiro evitar a fadiga. Devolvendo. Você tá colocando uma cerca elétrica na tua porta. É, eu acho que quando a gente tá falando de devolução, existem dois aspectos aí, que é uma coisa é você pegar aquela energia que foi direcionada pra você, aquela intenção, e devolver ela... Né? Inverteu o sentido e pronto. Aquela energia, aquela matéria-prima foi devolvida integralmente. Você só serviu de conduíte, né? Ela passou por você e voltou ali. Isso. Outra coisa é você ficar completamente afetado e ofendido. E esse que vos fala tinha muito isso. De tipo assim, como que fulano ousou fazer isso? Ou então, tipo assim, nossa, eu tô sendo atacado e tal. E você fica puto, porque você se sente indignado, porque a vossa majestade não tinha o direito de estar sendo atacada, etc e tal. E aí você bota uma carga emocional naquilo dali, por quê? Primeiro, seu ego foi atingido, né? Você tá se sentindo vulnerável em relação àquilo. Atingiu, o teu ego funcionou, né? Exatamente, né? A vaidade ali, ela foi manchada, né? É quase um rei com gozo na cara. Eita. Oi? Desculpa. Enfim, é a pessoa que vai devolver um ataque, e aí, na hora que você vai devolver, você força a mão ali, força o traço, né? Eu acho que isso não é devolução, é um ataque de volta. Sim. Você sim. Tá começando uma guerra mágica. Você tem a opção do meio termo, que é você ainda tomar o ataque e falar assim, toma mais um pouquinho. Sabe, o Uno, o cara mandou um no Uno, você pôs quatro em cima, assim, ó, tá ligado? Pra retornar. Eu nunca fiz isso, mas faz sentido. Então, você tem essa opção ainda, você vai falar, beleza, tomei, toma um. Cara, tem uma coisa que as pessoas... Com licença, Rod. Deus paga em dobro. Posso te vir uma experiência quando fui cristão? Só assim, se ela foi envergonhada. Não, foi vergonhoso. Então, pensa que depois o evangelho no lar com o livro da lei. Foi mais vergonhoso ainda. Eu percebi o ataque. Você lembra dessa época que foi no começo do podcast? Que o nego batia e falou assim, bate do outro lado. Desenvolvi gosto pelo BDSM, mas esse é um segundo estágio. Vinha os ataques, eu absorvia, porque eu assim, essa pessoa não está manifestando consciência suficiente para perceber o que está fazendo, o dano que está causando. Nossa, que bondoso. É, Keller, era um momento muito esquisito. Muito esquisito da minha vida. Quando eu percebia que vinha essas fitas, eu assumia. Tanto que eu precisava de vocês pra vir lá e falar, Gelo, toma prumo. Toma prumo porque não é assim que funciona. Quando você toma um ataque mágico, uma das coisas que você pode fazer é deixa esse vetor se esgotar, porque a pessoa precisava dar uma gozada naquela noite, tá ligado? Depois que passou a raiva daquele momento, você transforma em você. É uma via, é um caminho. Bhakti Yoga, tá ligado? Eu jogo pra aquilo e fico, Shiva, Shiva, chama. Numa linha ali, eu transformo isso sem devolver pra pessoa. Porque desculpa, isso é virar outra face. Sim. Sim, ele tá falando justamente do rolê cristão. Tá falando de era cristão. Só que eu tô falando de cristão e Shiva, porque eu sou. Já que ele consegue. O que você tá dizendo é o seguinte: já que eu consigo segurar, não me custa nada segurar e foda-se. É. Porque essa pessoa é um babaca que não. É um macaco com uma metralhadora. Eu segurar a bronca desse filho da puta porque ele não tem consciência pra saber o que tem. Você tem noção que você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Né? Sim. Isso, maravilhoso. Eu faço devolver isso por amor. É extremamente justo. Mas, sim, então, é extremamente justo e meritório. É uma pessoa evoluída. Não, é uma pessoa idiota. Ela precisa de acompanhamento psicológico. Seja evoluído, não. Mas eu acho que é legal a gente colocar isso pro ouvinte do Magicando de quais são as possibilidades da gente utilizar. Né? Tipo assim, você pode devolver, que seria o caminho que eu particularmente recomendo. Você pode atacar de volta e começar uma guerra mágica. Você pode absorver aquilo dali e falar assim, eu tenho essa política parecida quando eu falo de questão de aluno. Uma parada assim, eu tenho uma proposta parecida. Voltando. Tem uma molecadinha lá que ó, descobriram que essa porra desse Magicando existe, inclusive pau no seu cu, que descobriram que essa parada existe, e de vez em quando aparece pra trocar uma ideia e fala. Mano, eu tenho maior medo quando aparece aluno meu no Vortex. Então, aí eu ouço, tá, tudo beleza, foi conversa. Você lembra do Murilo, do cara do cachorro? Não, mas depois você conta essa história que parece interessante. Tem um cara chamado Murilo e um cachorro. Inclusive, beijo Murilo, que ajuda a editar os podcasts. Beijo pro cachorro. Beijo o cachorro do Murilo. E beijo o cachorro do Murilo. Aí eu costumo conversar com a galera, né? Falo assim, meu, se você tem menos de 18, não bola ideia sobre isso. Começa por aí. Mas se por um acaso, como qualquer outra questão, meter um ataque sem querer, ou ficou bravo, ou não sei o quê, tudo bem, cara. Eu entendo que ele não tem consciência disso e que eu seguro a bronca porque é grande coisa. Agora, marmanjo... Você entendeu? Ouvinte que, eu estou detestando o Keller, toma um ataque. Pau no seu cu, ouvinte. Você vai tomar outro, sim. Eu não vou nem precisar saber teu nome. As pessoas acham que elas têm importância, que eu vou me preocupar com elas. Não. É só você fazer piada com o novo, né? Eu vou usar uma frase que talvez funcione. Pega nada. Pau no seu cu e que meu pau cresça. Opa, repete o novo que essa frase é muito boa. Vou usar a versão mais bonitinha. Pau no seu cu e dinheiro no meu bolso. Sim. Você é um mago do caos fantástico, Andrei. Eu? Porque essa frase, essa expressão... Pau no seu cu e dinheiro no meu bolso? Mas é não, da Ju. Não é mesmo. Não, gente, isso é do... É do mendigo. Isso é do mendigo da rua. É um mendigo lá do da Rio rua. De Janeiro. E eu acho que quando as balsas do Niterói voltarem a abrir, quando a Juju Boquete reabrir, vai rolar a suruba, onde rolam várias execuções. E é isso aí, a promotora encerra. Deixa o microfone. Ai, caralho. Vamos encerrar? Justiça. Vamos. Eu vou abrir uma exceção hoje, ouvinte. Eu quero fazer uma pergunta, Andrei. Não. Você aprendeu alguma coisa hoje? Caralho. Na dúvida, tome banho de chinelo. Consagre o chinelo de sua mãe, né? Do emendo. Sério. De uma pessoa totalmente iniciante pra outra pessoa totalmente iniciante aqui. Você aprendeu alguma coisa hoje? Eu vou ser muito babaca agora. Mas eu vou falar que não, porque tudo que você está discutindo aqui é muito básico. Eu tô impedido de ter saído de casa. Mas o deba- debate é legal. E é isso que é interessante, a gente colocar diversas visões. Que tipo, bonitinho, André é um democrata. E refletir sobre o que foi discutido aqui hoje. Se deveria ter álcool na mesa do Magicando hoje, por exemplo. É uma coisa que eu vou refletir. Não, porque assim, eu aprendi algumas coisas hoje, exatamente por... Porque a culpa é do agronegócio. Não. E nem teve a ver com a Havaiana no chuveiro. Sabe na hora que você discute com a pessoa, você fala alto uma coisa que você nunca falou pra ninguém? Uhum. E que você aquilo entra, começa a encaixar na sua cabeça? Por ele que é muito bom. Aí você vai... Então, eu acho isso uma das coisas mais legais no Magicando, é você conseguir falar com pessoas que você nunca viu na vida, por exemplo, o Gelo de Vignoli aqui. E isso te ajudar a encaixar as ideias que você já tinha na cabeça. Sim. Ou que você chega no final da discussão bonito. E fala assim, ok, eu achava isso, mas agora eu não acho mais. Ou, e nesse eu acho... programa eu concordei com o Rodrigo 3 vezes, eu estou errado na minha vida. Eu acho que assim. Quando a gente fala, né, igual o Andrei colocou, do básico, a gente discute outros pontos de vista e discute em torno daquilo dali, aquilo que é básico, ele toma uma proporção de profundidade, porque a gente esgota algumas possibilidades diferentes, que às vezes o ouvinte, a pessoa que ela tá começando magia, ela se deparou com aquela ideia, mas ela deparou apenas com o ponto de vista de um autor. E quando ela pega com pessoas que seguem paradigmas diferentes, seguem autores diferentes, têm vivências diferentes, participam de outros grupos, outras ordens, têm outras relações com outros magias, com outras pessoas, isso enriquece aquela discussão acerca daquele tópico básico. E a gente vai chegar no ponto de que, independente das vivências pessoais, algumas coisas elas convergem, elas são exatamente iguais, e outras coisas elas são completamente diferentes, a gente tem posicionamentos diferentes e tudo funciona. Tudo bem, né? E não tem problema nenhum, saca? Não tem problema do ouvinte que acha que tudo é psicológico e do outro ouvinte que acha que tudo é energético. Cara, eu tô concordando com ele desde o início do programa. Isso é assustador. Eu também tô muito perturbado. Sabe quando tem aquela janela de passe de troca de jogador de campeonato? Eu mando a Lívia, eu mando eu pra cá, você manda a Lívia pra lá, a gente troca. Entendi. Cara, não sei. Eu tenho que pensar mais a respeito disso. Eu posso ter que revisitar toda a minha vida. Então, não, mas eu gostaria de falar só um negócio assim. É que talvez possa soar um pouco errado no momento que chegar no ouvido do ouvinte. Que quando eu tô falando básico, não é a questão tipo assim, é uma conversa rasa. Uhum. Que a questão não é essa. Eu acho que, inclusive, grande parte das discussões sobre magia na internet é que, como a gente sempre reclama aqui, as pessoas não se dão o direito de errar ou não se dão o direito de discutir coisas básicas. Parte do pressuposto que todo mundo sabe de tudo, né? E tudo é meio óbvio. Todo mundo é o Crowley, né? Todo mundo é o Crowley. E talvez pra mim, essa talvez seja até uma questão aqui, porque, tipo assim, pra mim essa parada de ataque não é uma questão pra mim. Como eu falei, tipo assim, pode ser a culpa cristã e tal, pode, mas pra mim não é, assim, eu não me importo o suficiente pra gastar energia pensando em como eu tô atacando uma pessoa. Então, pra mim, eu não sei, não me atinge. É um assunto que, de verdade, assim, é muito legal as defesas, se conhecer é muito bom também, mas não me toca. E quando atacaram o site do Mundo Freak com o DDDNS. Você liga pro servidor, ué. Ah, ué, você liga, entende. Mas até aí você tá procurando um macumbeiro pra resolver o seu problema. Ah, sim, não, mas até eu tenho o Kelly, então foda-se. Pode me atacar justo. Inclusive, já aconteceu. Hulk. É uma coisa muito legal da gente pensar assim sobre esse programa que a gente gravou, né? Que a gente tocou em questões de magistas que tem um protocolo já prático de como lidar com ataques energéticos que acontecem ocasionalmente, mas também com situações, né? E possibilidades que a pessoa que ela tá começando, a pessoa que ela tá estudando, a pessoa que ela tá explorando as possibilidades dela, ela também pode investigar aquilo dali pra ver se faz sentido pra ela. Ou se não faz, que seja um ponto de vista a mais, né? Se são os céticos, as pessoas que escutam o Magicando, escutam outro podcast de magia, se aquilo dali faz sentido dentro do que ela acredita que é aquela mitologia que ela tá compondo dentro da linha lógica dela, quando ela tá ouvindo falar de ocultismo, de esoterismo, de magia como um todo. Eu gostei muito da gente explorar essas diversas possibilidades. Sim. E mais do que isso, eu vou até dar uma complementada. Até pro cara que é cético, é que assim, o cara que... Existe a diferença do cético e do descrente. Legal. O descrente é o babaca. Não fui eu que falei. Tem que acabar o cientista. Porque, não, assim, eu tô falando de descrente, não é o cara que não tem a crença que algum de nós temos. A questão não é essa. É aquele cara de, nossa, vocês são tudo maluco, nossa. Eu prefiro sempre tirar coisas legais desse tipo de coisa, de tipo, mesmo que você não acredite em magia, mesmo que você não acredite em energia, que, por exemplo, é um paradigma que eu me encontro muitas vezes, tipo, a gente deu vários toques e várias dicas pra pessoas se conhecerem melhor, como se portar perante a sociedade, ou até mesmo, tipo, tomar assim, banho. Um ataque psicológico. Cara, alguém falou uma parada. Usar que... havaiana em banheiro público. Lave o pinto. A pessoa fez ativamente algo que te incomodou. Como é que você reage a isso? E isso é algo que as pessoas muitas vezes não têm a maturidade pra isso. Ótimo. Tipo, por que eu tô tão incomodado com isso? Isso pode não ser um ataque mágico, místico, mas isso é um ataque na tua moral, no teu ego. Você deveria estar tão bolado com relação a isso, então isso te afetou de alguma forma. Isso pode ser energia quântica ou pode ser... É inteligência emocional, André? Inteligência emocional. O famoso vampiro psíquico, tá ligado? Que é aquele cara que te enche o saco e tal. Mano, você resolve isso cuidando de você, velho. Tipo, uma parada bem simples. Ou contratando de amizades. Ou contratando o Keller, por exemplo. Tamo aí, pode contratar. Já a gente faz coaching mágico. Coaching quântico, coaching mágico e quântico. X valor a hora aí, procure no inbox. É, então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão escutando essa live nesse momento, escutando esse podcast e essa mesa maravilhosa. E, por favor, gostaria de deixar mensagem aqui pro Rodrigo, não pro Gelo, porque o Gelo está fora de si nesse momento. O Gelo não está comunicável. Onde é que a gente encontra vocês? Uma mensagem final aí pro nosso ouvinte. Salve, pessoal. Um prazer participar finalmente do Magicando aqui com a galera. É, a gente está no podcast vizinho aqui, o Vortex. A gente está dialogando diretamente aí com o Magicando e publicando um ou outro episódio que vai complementar aqui. Então, se vocês quiserem entrar em contato, é www.vortexcalcast.com.br ou então procurem qualquer tipo de agregador de podcast aí e você encontra eu e Gelo lá falando barbaridades. Barbaridades é a palavra certa. Desafiando paradigmas. Ourando barbárico. Isso aí, barbárico. E, por favor, muito obrigado pelo serviço público que o Vortex oferece de proteger todos os outros podcasts de ocultismo, sendo o Júpiter da nossa galáxia, trazendo todos um corpo maluco e deixando a nata pro restante. E, mas de verdade, eu fico muito feliz, sabe, Gelo, porque quando você me... Foi revelando aqui o que a gente passou, né? Porque, assim, eu não conhecia nenhum de vocês, e eu sei que vocês se encontraram, começaram a fazer o podcast Gelo, era ouvinte do Mundo Freak, eu não sei... Não lembro se tinha Magicando, né? Cara, você me ajudou com um podcast que eu tive em 2016, que era Transmissões do Conselho Rebelde. Olha aí. Que era aquela abertura da Line. Nossa, que nerd. Aliás, ótimo. Não, mas de verdade, assim, eu fico muito feliz que cada vez mais podcasts estejam surgindo, principalmente nesse âmbito. Com certeza. Tem gente que erroneamente acha que existe uma certa concorrência e tal. Na verdade, vocês odeiam a gente odeia vocês. A gente só tá aqui porque o Ministério Público exigiu. Porque, cara, você sabe que existe gente que fala dessa briga, né? E desculpa, às vezes eu falo, realmente, cara, você tá certo. Tem uma galera. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente tem um encontro que vai render inúmeras outras possibilidades futuras. É, a gente tem a galera do Foco de Pestilência pra fazer inúmeros projetos. Já foram no Magicando, no Mundo Freak, já vieram aqui. Né? A gente tá fazendo essa rede de contatos maravilhosas crescer. E, porra, eu acho o intuito é fortalecer a comunidade, saca? É você apresentar mais informações, é você apresentar mais pontos de vista, é você apresentar mais fontes, como a própria Penumbra vem fazendo, fazendo as traduções de livros que, né, estavam indisponíveis aqui, e eu acho que toda e qualquer iniciativa que ela vem pra acrescentar informação e ela tem boa vontade de auxiliar as pessoas a se informar e a se desenvolver, a evoluir, a conseguir conquistar melhor, sejam os seus sonhos, ou seja, sei lá, velho, a foda que acredito você quer ter na semana que vem, cara, isso é massa demais. E de maneira gratuita, a gente tá falando de graça, hein, que otário. É, não, mas é um de graça que ele é gratificante também. Pra caralho. Né, pra gente falar de verbos, né, gratificante de graça. Então, porra, gente, obrigado pelo convite, a gente quer vocês lá no Vortex e, sim, porra, sensacional estar aqui com vocês hoje. Vou comprar camisinha nova. Gente, eu vou ter que reavaliar a minha vida depois dessa gravação. Eu quero concluir com duas frases rápidas. Se você tivesse sentindo pacífico demais, invoque Horus, invoque Kratos, invoque algum deus de guerra. Faça isso, por favor. Vai fazer bem pra você. E segundo, desculpa, Gelo. Ah. Desculpa, Gelo. Não, eu tenho mais um. Gelo, acho que hoje é você que tem que pedir desculpa pra gente. Cara, eu tenho que pedir desculpa pra mesa, porque talvez eu tenha exagerado no Ballantines. E é isso aí, exagerado do Ballantines. A voz não tá saindo, eu tô trocando as palavras. Eu já esqueço as palavras. Não, relaxa, já diminui seu volume ao máximo. Tem 15 minutos. Então ou você está bêbado ou está tendo um derrame. E a gente espera que seja um derrame. Então, nosso correrão ao gelo. Então, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. E aquilo, acho que no bode, praise the sun pra todos vocês. Praise the sun. Conta pra mim, como aquele... é seu banho? Vamos falar do banho aqui. Vamos lá. Eu e você tomando banho. Que gostoso. Cada um com uma mão aqui. Barba com barba, cabelo barba com careca. Barba. Eu quero pouco, que vocês pouca calça pensem e muito pelo. No sabonete. Se o sabonete caiu Magicando Yaoi. Magicando Yaoi. Quero fanart.